Não me lembrava da Europa de minha infância, nem da viagem para a América. O fato de ter nascido lá me parecia uma ideia abstrata, apesar de manter um vínculo tão poderoso quanto o da França com suas colônias. Falava francês, lia francês. Lembro-me de ter aguardado notícias da Revolução e de ter lido em jornais franceses reportagens sobre as vitórias de Napoleão. Lembro-me do ódio que senti quando ele vendeu a colônia de Louisiana para os Estados Unidos. Não sei quanto tempo o francês mortal viveu em mim. Naquela época já tinha desaparecido realmente, mas continuava em mim um imenso desejo de ver a Europa e conhecê-la, vindo não somente da leitura de toda a literatura e filosofia, mas do sentimento de ter sido mais profundamente moldado pela Europa do que o resto dos americanos. Eu era um crioulo que queria ver onde tudo havia começado. Assim me dediquei a esta ideia, a livrar-me aos armários e malas de tudo o que não fosse essencial. E, na verdade, tinha muitas poucas coisas essenciais, e a maioria poderia ficar na casa da cidade, para onde certamente voltaria mais cedo ou mais tarde, pelo menos para mudar meus pertences para outra residência parecida e começar uma nova vida em Nova Orleans. Não concebia deixá-la para sempre. Não faria. Mas meu coração e minha mente estavam voltados para a Europa. Comecei a compreender que, se quisesse, poderia correr o mundo. Que era, como disse Cláudia, livre. Enquanto isto, ela fez um plano. Tinha ideia fixa de ir primeiramente à Europa Central, onde parecia haver mais vampiros. Estava certa de que lá poderia encontrar algo que nos instruísse, que explicasse nossas origens. Mas parecia ansiosa por algo além das respostas, uma comunhão com sua própria espécie, mencionou diversas vezes. Minha própria espécie, dizia com uma entonação diferente da habitual, fazia-me perceber o hiato que nos separava. Durante nossos primeiros anos juntos, pensara nela como em Lestat, absorta em seu instinto de matar, apesar dela compartilhar meus gostos quanto ao resto. Agora sabia que era menos humana que qualquer um de nós, menos humano do que eu jamais sonhara. Não sentia a menor simpatia pelas concepções da existência humana. Talvez isso explicasse por que, apesar de tudo o que eu fizera ou deixara de fazer, continuava ligada a mim. Eu era de sua própria espécie, simplesmente a coisa mais próxima disso. Mas não teria sido possível? Perguntou o rapaz. Instruí-la sobre os sentimentos do coração humano do mesmo modo que lhe ensinou o resto? Para quê? Perguntou o vampiro com franqueza. Para que pudesse sofrer como eu? Oh, garanto que deveria ter lhe ensinado algo que a impedisse de desejar a morte de Lestat. Para meu próprio bem, devia tê-lo feito. Mas, como vê, eu não tinha confiança em mais nada. Uma vez condenado, perdi a confiança em tudo. O rapaz assentiu com a cabeça. Não queria interrompê-lo. Ia dizer algo. Somente que era possível esquecer o que acontecera com Lestat voltando minha mente para a Europa. E a ideia da existência de outros vampiros também me inspirava algo jamais que jamais tinha duvidado da existência de Deus. Simplesmente tinha me afastado dela, vagando sobrenatural pelo mundo natural. Mas tivemos outro problema antes de partir para a Europa. Oh, realmente foi um grande problema. Começou com um músico. Procurou-nos naquela noite em que eu estava na catedral e voltou na noite seguinte. Eu tinha despedido os criados e fui recebê-lo sozinho. Sua aparência me espantou. Estava muito mais magro do que quando o conhecera, e muito pálido, com um brilho úmido no rosto que sugeria febre. E parecia muito miserável. Quando lhe disse que Lestat tinha partido, primeiro se recusou a acreditar e insistiu que Lestat deveria ter lhe deixado algum recado, alguma coisa. Depois seguiu pela Rua Royale, falando sozinho, como se não notasse as pessoas à sua volta. Alcancei-o sob um lampião. Ele lhe deixou algo, disse eu, abrindo a maleta depressa. Não sabia o quanto tinha ali, mas planejava entregar-lhe tudo. Eram várias centenas de dólares. Coloquei-os em suas mãos. Eram tão frágeis que podia ver as veias azuis pulsando sob a pele ensopada. Ele ficou exultante e pensei que o problema era dinheiro. Então ele lhe falou de mim. Mandou-me entregar isto, disse segurando o dinheiro como se fosse uma relíquia. Deve ter lhe dito algo mais. fitava-me suplicantemente. Não respondi logo, pois nesse momento avistei os furos em seu pescoço, duas marcas vermelhas como arranhões logo acima de seu colarinho sujo. O dinheiro pendia de suas mãos. Era claro que não notava o tráfego noturno da rua, nem as pessoas que se acotovelavam próximas a nós. Guarde isto, murmurei. Ele falou de você que é importante continuar sua música. Fitou-me como se esperasse algo mais. Sim? Disse mais alguma coisa? Perguntou. Não sabia o que lhe dizer. Teria feito qualquer coisa que lhe desse conforto e também o mandasse embora. Era doloroso para mim falar de Lestat. As palavras evaporaram em meus lábios e os furos me amolavam. Não conseguia compreender aquilo. Finalmente comecei a dizer absurdos ao rapaz que Lestat lhe queria bem, que tinha tomado um vapor para Saint-Louis, que voltaria, que a guerra era iminente e que ele tinha negócios lá. O rapaz engolindo, faminto cada palavra, como se ainda não tivesse obtido bastante e precisasse procurar o que queria. Estava tremendo. O suor brotava de sua testa enquanto ele me pressionava, e de repente mordeu os lábios com força e disse: Mas por que ele partiu? Como se nada fosse suficiente. O que é isto? Perguntei. O que quer com ele? Tenho certeza de que gostaria que eu. Era meu amigo. Voltou-se para mim subitamente, sua voz denotando raiva contida. Você não está bem, disse-lhe. Precisa descansar. Há algo. E então aprontei para ele, atento a cada movimento seu. Em sua garganta. Ele nem sabia do que eu estava falando. Seus dedos procuraram o lugar, encontraram-no, esfregaram-no os furos. E daí? Não sei o que é. Insetos. Estão em toda parte, disse, afastando-se de mim. Ele disse mais alguma coisa? Durante muito tempo acompanhei com o olhar sua descida pela Rua Royale, uma figura desvairada e magra, vestida de preto desbotado, para quem a corrente de tráfego abria o caminho. Comentei com Cláudio os furos em seu pescoço. Era nossa última noite em Nova Orleans. Tomaríamos o navio antes da meia-noite do dia seguinte e partiríamos bem cedo. Concordamos em passear juntos. Ela estava sendo solícita. E havia algo notavelmente triste em seu rosto. Algo que não abandonara depois de chorar. O que as marcas podem significar? Perguntava-me agora. Que ele sugou o rapaz enquanto dormia? Que o rapaz o permitiu? Não consigo imaginar. Sim, deve ser algo assim. Mas eu tinha dúvidas. Lembrei-me então do comentário de Lestat que conhecia um rapaz que daria um vampiro melhor que Claude. Teria ele planejado aquilo? Teria planejado fazer mais um de nós? Não importa mais, Louis, lembrou-me ela. Tínhamos de nos despedir de Nova Orleans. Afastávamos da multidão da Rua Royale. Meus sentidos captavam tudo o que me cercava, relutantes em aceitar que aquela era a última noite. Já fazia muito tempo que a velha cidade francesa tivera grande parte incendiada, e a arquitetura daquela época era como a de hoje, espanhola, o que significava que, ao andarmos lentamente pela ruela estreita, onde um cabriolé tinha de parar para dar passagem a outro, passávamos por paredes caiadas e grandes portões que revelavam distantes pátios paradisíacos iluminados, iguais ao nosso, cada um deles parecendo conter uma promessa, um mistério sensual. Imensas bananeiras tocavam os balcões internos. Montes de samambaias e flores estupiam as entradas. Acima, no escuro, vultos sentavam-se aos balcões. Com portas abertas às costas, suas vozes murmurantes e o rufar de seus leques quase inaudíveis sob a leve brisa do rio. E sobre os muros cresciam glicínias e trepadeiras tão exuberantes que esbarrávamos nelas ao passar, e às vezes parávamos para pegar uma rosa brilhante ou galhos de madressilva. Pelas altas janelas, vimos várias vezes o jogo das luzes sobre os tetos ricamente pintados e, frequentemente, a clara iridescência de um lustre de cristal. Às vezes surgia na sacada um vulto vestido para a noite, o reluzir das joias ao pescoço, o perfume acrescentando um evanescente cheiro de luxúria, as flores que rescendiam no ar. Tínhamos nossas ruas, jardins e... esquinas favoritos, mas acabamos inevitavelmente atingindo os limites da cidade velha e início do pântano. Inúmeras carruagens passavam por nós, vindas da estrada Bayou, em direção ao teatro ou à ópera. Mas agora as luzes da cidade jaziam às nossas costas, e seus vários aromas se desvaneciam sob o cheiro forte de decomposição do pântano. A simples visão das árvores altas e oscilantes, com seus galhos cobertos de limo, me causara mal-estar, obrigando-me a pensar em Lestat. Pensava nele como tinha pensado no corpo de meu irmão. Via-o afundar entre raízes de ciprestes e carvalho, aquela forma obscura embrulhada num lençol branco. Perguntei-me se os seres da escuridão o teriam evitado, adivinhando instintivamente que aquela coisa quebrada e embrulhada era virulenta. Ou se teriam trepado nele sob a água suja, arrancado sua velha carne seca dos ossos. Afastei-me do pântano de volta ao coração da cidade velha e senti a delicada pressão da mão de Cláudia me confortando. Ela tinha feito um ramalhete com flores de todos os muros e o prendera ao peito do vestido amarelo, o rosto mergulhado no perfume. Então falou tão baixinho que tive de me inclinar para poder ouvir. Louis, você está confuso. Sabe a solução? Deixa a carne. Deixa a carne guiar a mente. Largou-me a mão e a vi afastar-se de mim, voltando-se uma vez para murmurar à mesma hora. Esqueça-o. Deixa a carne guiar a mente. Fez-me lembrar aquele livro de poesias que eu tinha nas mãos quando ela me disse aquelas palavras pela primeira vez, e vi o verso sobre a página. Seus lábios eram vermelhos, seus modos livres. Suas madeixas eram amarelas como ouro. Sua pele era tão branca quanto a lepra. Ela era o pesadelo da vida em morte, que enche o sangue humano de frio. Ela me sorria da esquina, um pedacinho de seda amarela visto rapidamente na escuridão crescente, e depois partiu. Minha companheira eterna. Chegava à rua do Maine, passando por janelas escuras. Uma lâmpada morria muito lentamente atrás de uma grossa tela de renda pesada, a sombra desenhada no muro crescendo, ficando mais pálida, depois se desvanecendo na negrura. Segui em frente, aproximando-me da casa da Madame Leclerc, ouvindo violinos suaves na sala do segundo andar, seguidos da risada metálica dos convidados. Fiquei parado nas sombras, vendo um punhado deles se moverem pelas salas iluminadas. Um convidado ia de uma janela a outra. Um vinho verde claro em seu corpo, a face voltada para a lua, como se procurasse algo que finalmente encontrou na última janela, a mão sobre o cortinado escuro. À minha frente havia uma porta no muro, e uma luz iluminava o caminho. Movia-me silenciosamente na rua estreita e senti os aromas fortes da cozinha enchendo o ar e ultrapassando o portão. O cheiro ligeiramente nauseante de comida. Entrei pelo portão. Alguém acabara de atravessar o pátio apressadamente, batendo uma porta. Mas não viu outro vulto. Ela estava de pé junto ao fogão, uma negra com um turbante brilhante na cabeça, as feições delicadamente cinzeladas e reluzentes sob a luz, como uma imagem em diorito. Mexi uma caçarola. Captei o cheiro doce dos temperos, da manjerona e do louro frescos, e depois, numa onda, veio o odor horrendo da carne sendo cozida, o sangue e a carne se decompondo em fluidos fumegantes. Aproximei-me e a vi apoiar a comprida colher de ferro e ficar de pé com as mãos nas cadeiras generosas e bem feitas, o branco do cinto do avental delineando a cintura delicada, fina. Os sucos da panela fumegaram sobre os carvões. O cheiro escuro da mulher me atingiu. Seu perfume pardo de especiarias, mais forte do que a estranha mistura da panela. Torturante quando ela chegou mais perto e apoiou numa parede cheia de vinhos. Lá em cima, os violinos suaves iniciaram uma valsa e o assoalho rangeu sob os pares. O jasmim da parede me envolveu e depois recuou como a água que varre a praia. E novamente senti seu perfume salgado. Ela se dirigia para a porta da cozinha, seu longo pescoço negro graciosamente inclinado enquanto perscrutava as sombras sob a janela iluminada. Monsieur, ela disse, saindo para o clarão de luz amarela. Esta bateu em seus grandes seios redondos e em seus compridos braços sedosos, deixando-me ver a fria beleza de seu rosto. Está procurando a festa, Lucia? Perguntou. A festa lá em cima. Não, minha querida. Não estava procurando a festa. Disse-lhe, saindo das sombras. Procurava você. Quando acordei na noite seguinte, já estava tudo pronto. As malas e o cesto com caixões a caminho do navio. Os criados despedidos, os móveis cobertos. A visão de bilhetes, cartas de crédito e outros papéis colocados juntos em uma pequena mala preta fez a viagem emergir para a clara luz da realidade. Teria de me abster de matar durante algum tempo, de modo que cuidei disto cedo e rapidamente, igual a Cláudia. E ao se aproximar a hora da partida, estava sozinho no apartamento, esperando por ela. Cláudia demorava demais para meu nervosismo. Temi por ela. Apesar dela poder convencer praticamente qualquer pessoa a trazê-la para casa, se estivesse muito longe. Muitas vezes tinha persuadido estranhos a trazê-la até a porta, até seu pai, que agradecia profusamente por lhe devolverem a filhinha perdida. Quando ela apareceu, veio correndo e, enquanto fechava meu livro, comentei que tinha se esquecido da hora. Ela pensou que era mais tarde. Por meu relógio, ainda tínhamos uma hora. Mas no momento em que ela chegou à porta, compreendi que havia algo errado. Louis, as portas! Ofegou, o peito cansado, a mão no coração. Correu pelo corredor comigo atrás dela e, a seu gesto desesperado, fechei as portas do balcão. O que houve? Perguntei. O que houve com você? Mas ela já se dirigia para as janelas da frente, as altas janelas francesas que se abriam para estreitos balcões debruçados sobre a rua. Aumentou a chama da lâmpada e soprou-a rapidamente. A sala ficou escura e depois se iluminou aos poucos, com a luz da rua. Continuou de pé, ofegando, a mão no peito, e depois puxou-me para perto dela, à janela. Alguém me seguiu. Murmurou então. Pude ouvir seus passos atrás de mim. A princípio pensei que não era nada. Parou para respirar, a face lavada pela luz azulada que penetrava pelas janelas. Louis era o músico, sussurrou. Mas qual é o problema? Deve tê-la visto quando está. Louis, ele já chegou. Olhe pela janela. Tente vê-lo. Ela parecia abalada. Quase com medo. Como se não aguentasse aparecer na soleira. Saí para o balcão, apesar de ainda segurar sua mão enquanto ela permanecia atrás da cortina, e ela me agarrou com tanta força que achei que temia por mim. Eram 11 horas e a Rua Royale estava calma por um momento. Lojas fechadas, o movimento em direção ao teatro recém-terminado. Uma porta bateu em algum lugar à minha direita, e vi uma mulher e um homem emergirem e correrem para a esquina. O rosto da mulher oculto por um imenso chapéu branco. Seus passos morreram na distância. Não conseguia ver ninguém, perceber ninguém. Pude ouvir a respiração difícil de Cláudia. Algo se moveu na casa. Parei e depois reconheci o trinado e o movimento de pássaros. Tínhamos esquecido dos passarinhos. Mas Cláudia parecia ainda pior, e eu a puxei para perto de mim. Não há ninguém, Cláudia. Comecei a murmurar. E então vi o músico. Ele tinha ficado tão quieto na soleira da loja de móveis que nem me apercebera dele, e parecia que esta tinha sido sua intenção. Pois agora ele voltava o rosto para cima, em minha direção, e suas faces reluziram no escuro como uma luz branca. A frustração e o cuidado haviam desaparecido inteiramente de seu rosto duro. Seus grandes olhos escuros me examinavam da carne branca. Tinha se transformado em vampiro. Estou vendo, murmurei para ela. Meus lábios se mexendo o menos possível, nos olhos se encontrando. Senti que ela chegava mais para perto, a mão tremendo, o coração na boca. Quando o viu, deixou escapar um suspiro, mas ao mesmo tempo senti um calafrio, apesar de continuar fitando-o e ele não se mover. Pois ouvira passos na entrada da casa, ouvir o portão ranger, e depois o mesmo passo, deliberado. O idoso. ecoando sob o teto em arco da entrada de carros, decidido, familiar. Aquele passo que avançava agora pela escada em espiral. Um gritinho escapou de Cláudia, que levou a mão à boca. O vampiro não se movera. E eu conheci os passos na escada. Conheci os passos na soleira. Era Lestat. Lestat puxando a porta. Depois esmurrando-a, socando-a, como se quisesse arrancá-la da parede. Cláudia recuou para um canto da sala, o corpo dobrado como se alguém tivesse lhe dado um murro, os olhos correndo nervosamente do vulto na rua para mim. Os socos na porta soaram mais alto. E então, ouvi sua voz. Louis, chamou. Louis, rugiu contra a porta. E então veio um ruído da janela da saleta. Podia ouvir o ferrolho se abrindo. Agarrei a lâmpada depressa. Risquei um fósforo com força e quebrei-o em minha fúria. Depois coloquei a chama como queria e mantive o pequeno recipiente de querosene envenenado nas mãos. Afaste-se da janela. Feche-a, disse para Cláudia. E ela obedeceu como se a ordem repentina e clara a tivesse livrado de um paroxismo de medo. E acenda outra lâmpada, agora, rápido. Ouvia gritar ao riscar o fósforo. Lestat entrava no saguão. E então ele surgiu na porta. Deixei escapar um soluço e, sem querer, devo ter recuado muitos passos. Podia ouvir o grito de Cláudia. Era Lestat, sem dúvida. Restabelecido, intacto, parado na soleira. A cabeça inclinada para a frente, os olhos injetados como se estivesse bêbado e precisasse de apoio para não cair. Esticado no chão. Sua pele era um monte de cicatrizes, uma horrenda capa para a carne ferida. Como se cada ruga de sua morte tivesse deixado uma marca. Estava seco e marcado como se atingido por socos aleatórios de um ferro em brasa. E seus olhos, outrora cinzentos e claros, estavam cobertos de vasos arrebentados. Fique aí, pelo amor de Deus, murmurei. Jogarei isto em você. Vou queimá-lo vivo, disse-lhe. E no mesmo instante pude ouvir um som à minha esquerda, algo arranhando a fachada da casa. Era o outro. Já podia ver suas mãos na sacada de ferro. Cláudia deixou escapar um grito lancinante quando ele jogou seu peso contra as portas de vidro. Não posso descrever o que aconteceu. Possivelmente não saberia contar. Lembro-me de ter lançado a lâmpada em Lestat. Ela se partiu a seus pés e as chamas subiram do tapete. Eu tinha uma tocha nas mãos, uma bucha de pano que tinha arrancado do sofá e acendido nas chamas. Mas antes disso, já lutava com ele, socando selvagemmente sua imensa força. E de algum ponto vinham os gritos de pânico de Cláudia. E a outra lâmpada estava quebrada. E as cortinas das janelas ardiam. Lembro-me que as roupas dele se encheram de querosene enquanto ele batia desenfreadamente nas chamas, tonto, desajeitado. Incapaz de manter o equilíbrio, mas quando me envolveu em seu braço, quase tive de rasgar seus dedos com os dentes para me livrar. Havia barulho na rua, gritos, o som de um sino. A própria sala tinha rapidamente se transformado num inferno e num clarão de luz. Vi Cláudia lutando com um novo vampiro. Ele parecia incapaz de fechar as mãos sobre ela, como um humano desajeitado atrás de um pássaro. Lembro-me de ter rolado interminavelmente com Lestat nas chamas, sentindo um calor sufocante em meu rosto, vendo as chamas em suas costas quando ele rolou sobre mim. E então Cláudia surgiu da confusão, açoitando-o com o ferro da lareira até que seus braços se afrouxassem e eu me livrasse dele. Vi o ferro descer várias vezes sobre ele e ouvi Cláudia soltar rugidos enquanto batia, como um animal irracional. Lestat segurava a mão fazendo uma careta de dor. E ali, esparramado no tapete ardente, jazia o outro, o sangue escorrendo de sua cabeça. O que aconteceu depois não é muito claro. Acho que arranquei o ferro das mãos dela e dei uma estocada final na cabeça de Lestat. Lembro-me que ele pareceu irrefreável, invulnerável às estocadas. Nessas alturas, o calor estava chamuscando minhas roupas, tinha pego o vestido de gaze de Cláudia, de modo que a agarrei e corri para fora, tentando abafar as chamas com meu corpo. Lembro-me de ter tirado o casaco e batido com ele no fogo, ao ar livre, e de homens que passavam por mim e subiam as escadas correndo. Imensa multidão se acotovelava na saída do pátio, e alguém subiu no telhado abobadado da cozinha. Eu tinha Cláudia nos braços e passei correndo por eles, surdo às perguntas, empurrando-os com o ombro, obrigando-os com o ombro, obrigando-os a abrir caminho. E então me vi livre com ela, ouvindo-a ofegar e soluçar em meu ouvido, correndo às cegas pela rua Royale, entrando na primeira ruela, correndo sem parar, até não ouvir nenhum ruído, a não ser o de meus próprios pés e o de sua respiração. E ficamos parados, o homem e a criança, queimados e doloridos, respirando fundo no silêncio da noite. Parte 2. Passei a noite toda no convés do navio francês Mariana, olhando as pranchas. O comprido tombadilho estava cheio, as festas se prolongavam até tarde em luxuosas e pródigas cabinas, o convés palpitando de passageiros e visitantes. Mas finalmente, perto do romper do dia, as festas se acabaram, uma a uma, e as carruagens deixavam as estreitas ruas do cais. Alguns passageiros atrasados subiram a bordo e um casal hesitou horas no parapeito. Mas Lestat e seu aprendiz, se é que sobreviveram ao fogo, e eu estava convencido de que sim, não apareceram no navio. Nossa bagagem havia deixado o apartamento naquele dia, e se algo restara que pudesse mostrar-lhe nosso destino, tinha certeza de que fora destruído. Mesmo assim, eu observava. Cláudia ficou sentada em segurança em nossa cabina trancada, com os olhos fixos na porta, mas Lestat não apareceu. Finalmente, como esperava, a comoção da partida começou antes do amanhecer. Algumas pessoas acenavam do cais e do alto do tombadilho quando o grande barco começou primeiro a tremer, depois a se arremessar violentamente para um lado e, por fim, a escorregar em um grande movimento majestoso pela corrente do Mississippi. As luzes de Nova Orleans foram diminuindo de tamanho e brilho, até parecerem mera fosforescência contra as nuvens claras. Estava tão fatigado como jamais estivera, mas fiquei no convés enquanto pude ver aquela luz, sabendo que poderia nunca mais voltar a vê-la. Logo a torrente nos fez passar pelos ancoradouros de Frenier e Point Lock, e então, quando pude ver a grande muralha de algodão e ciprestes ficando cada vez mais verde no meio da escuridão da costa, compreendi que era amanhã se aproximando perigosamente. Ao colocar a chave na fechadura da cabina, senti a maior felicidade de minha vida. Jamais, durante todos aqueles anos em que vivera em nossa seleta família, experimentara o medo daquela noite, a vulnerabilidade, o terror absoluto, e não sentiria um alívio súbito, nem uma repentina sensação de segurança. Somente aquele alívio que o cansaço finalmente impõe, quando nem o corpo nem a mente conseguem mais suportar o terror. Pois apesar de ele estar a milhas de nós, sua ressurreição havia despertado em mim uma série de complexos medos dos quais não conseguia me livrar, mesmo quando Cláudia me disse: "Estamos salvos, Louis, salvos." E eu lhe murmurei a palavra sim. Podia ver Lestat apoiado naquela soleira, ver aqueles olhos inchados, aquela carne marcada. Como tinha voltado? Como tinha triunfado sobre a morte? Como poderia uma criatura sobreviver àquela ruína enrugada da qual tinha se transformado? Qualquer que fosse a resposta, qual o seu significado, não somente para ele, mas para Cláudia, para mim? Estávamos a salvo dele, mas e de nós mesmos? O navio foi atacado por uma febre estranha. Entretanto, não havia nenhuma rapina, apesar de ocasionalmente os corpos poderem ser encontrados leves e secos, como se as criaturas já estivessem mortas há dias. Mas assim era a febre. Primeiro pegava o passageiro sob a forma de fraqueza e dor de garganta. Ocasionalmente surgiam marcas no pescoço, às vezes em outro lugar, ou simplesmente não aparecia nenhuma marca identificável, apesar de uma antiga ferida voltar a abrir e doer. E por vezes o passageiro começava a dormir cada vez mais no decorrer da viagem. A febre subia e o matava no sono. Assim, conforme atravessávamos o Atlântico, assistíamos a frequentes enterros no mar. Naturalmente temeroso por causa da febre, eu evitava os passageiros, Não queria me unir a eles no salão, conhecer suas histórias ou ouvir seus sonhos e expectativas. Fazia as minhas refeições sozinho. Mas Cláudia gostava de observar os passageiros, de ficar no convés e vê-los entrar ao anoitecer, para me dizer mais tarde baixinho: acho que aquela será uma vítima. Então eu fechava o livro e olhava pela escotilha, sentindo o delicado embalo do mar, vendo as estrelas, mais claras e brilhantes do que jamais se mostraram em terra, mergulhando para tocar as ondas. Em certos momentos, em que me sentava sozinho na cabine escura, parecia-me que o céu tinha descido para encontrar o mar e que algum imenso segredo deveria ser revelado naquele encontro, um grande golfo, miraculosamente fechado para sempre. Mas quem faria tal revelação quando céu e mar ficassem indistinguíveis e só restasse o caos? Deus ou Satã? Subitamente me ocorria o consolo que seria conhecer Satã. Olhar sua face, não importa quão terrível fosse esse semblante. Saber que lhe pertencia totalmente e assim descansar para sempre do tormento daquela ignorância. Baixar algum véu que me separaria de tudo o que chamava de natureza humana. Senti o navio se aproximar cada vez mais deste segredo. Não havia um fim visível para o firmamento. Ele nos envolvia com sua beleza e silêncio estonteantes. Mas então as palavras descansar para sempre se tornaram horríveis. Pois não saberia, não haveria descanso na danação. Não poderia haver descanso. E o que era aquele tormento em comparação com o incansável fogo do inferno? O mar balançando sob aquelas estrelas constantes, as próprias estrelas. O que tinham a ver com Satã? E aquelas imagens que nos parecem tão estáticas na infância, quando somos tomados de mortal excitação e mal podemos considerá-las indesejáveis? Serafins fitando para sempre a face de Deus, e a própria face de Deus. Isto era descanso eterno, do qual este mar delicado que embalava o navio era somente pálida imagem. Mas mesmo nestes momentos, quando o barco dormia e todo o mundo dormia, nem o céu nem o inferno pareciam mais do que uma fantasia torturante. Conhecer, acreditar em um ou outro. Talvez fosse esta a única salvação com a qual podia sonhar. Cláudia, que gostava de luzes como Lestar, acendia as lâmpadas assim que acordava. Tinha um baralho maravilhoso, adquirido de uma dama a bordo. Na frente, seguia a moça de Maria Antonieta e atrás tinha flores de lis douradas sobre fundo violeta. Ela jogava uma paciência onde as cartas formavam um relógio e perguntava até que finalmente comecei a responder como Lestat tinha conseguido aquilo. Não estava mais abalada. Se recordasse seus gritos no fogo, não se importaria. Se recordasse que, antes do incêndio, tinha derramado lágrimas de verdade em meus braços, isto não a modificaria. Continuava a ser, como sempre, uma pessoa de pouca indecisão, uma pessoa em quem o silêncio habitual não significava angústia ou arrependimento. Devíamos ter queimado seu corpo, disse ela. Fomos tolos em pensar que sua aparência significava morte. Mas como sobreviveu? Perguntei. Você ouviu? Sabe o que restou dele? Na verdade, eu não gostava daquilo. De boa vontade deixaria tudo guardado no fundo da mente, mas minha mente não o permitia. E agora era ela quem me dava as respostas, pois na verdade dialogava sozinha. Suponha, porém, que ele parou de lutar conosco, ela explicou. Que ainda estava vivo, aprisionado naquele inútil corpo seco, consciente e calculista. Consciente naquele estado? Murmurei. E suponha que quando tocou as águas do pântano e ouviu o barulho de nossa carruagem se afastando, conseguiu forças suficientes para mover os membros. Havia muitas criaturas na escuridão à sua volta. Uma vez ouvi arrancar a cabeça de um pequeno camaleão e olhar o sangue jorrar num copo. Pode imaginar a tenacidade do desejo de viver que havia nele, suas mãos agarrando naquela água qualquer coisa que se movesse. Desejo de viver? Tenacidade? Murmurei. Suponho que seja algo mais. E então, quando sentiu suas forças ressuscitarem, talvez apenas o suficiente para levá-lo até a estrada, a algum lugar ao longo daquela estrada onde pudesse encontrar alguém. Talvez tenha se agachado, esperando que parasse uma carruagem, talvez tenha rastejado, agarrando-se a qualquer sangue que encontrasse até atingir as cabanas daqueles imigrantes ou casas de campo afastadas. E que espetáculo deve ter sido! Ela fitava a lâmpada pendurada, os olhos apertados, a voz seca, sem emoção. E o que fez então? Não tenho certeza. Se não conseguiu voltar à Nova Orleans a tempo, certamente deve ter alcançado o cemitério de Old Bayou. O hospital público o abastece diariamente de caixões frescos, e posso imaginá-lo cavando seu caminho na terra úmida em busca de um caixão, jogando seu conteúdo fresco nos pântanos, protegendo-se do dia naquela cova vazia onde nenhum homem gostaria de perturbá-lo. Sim, foi isto que fez, tenho certeza. Pensei nisso durante muito tempo, tentando imaginar, vendo o que poderia ter acontecido. E então a ouvi continuar, pensativamente, enquanto pousava mais uma carta e olhava o rosto oval de um rei morto. Eu teria feito. E por que me olha assim? Perguntou, juntando as cartas, seus dedinhos lutando para fazer um monte único e depois embaralhá-las. Mas você acredita que se tivéssemos queimado os seus restos ele teria morrido? Perguntei. Claro que acredito. Se não houver nada para se levantar, nada se levantará. Mas em que está pensando? Agora ela dava as cartas, estendendo-me a mão por cima da mesinha de carvalho. Olhei as cartas, mas não as toquei. Não sei, murmurei. Só que talvez não tenha havido desejo de viver, nem tenacidade, porque simplesmente não precisou delas. Seus olhos me fitaram fixamente, sem dar nenhuma pista de seus pensamentos, nem demonstrar que compreenderam o meu. Porque talvez ele fosse capaz de morrer? Talvez ele seja e nós sejamos verdadeiramente imortais? Durante muito tempo ela ficou ali sentada me olhando. Consciência naquele estado, completei finalmente, afastando meu olhar do dela. Neste caso, poderia haver consciência em qualquer outro? Fogo, luz do sol, o que importa? Louis, disse ela baixinho. Você está com medo. Você não fica em guard contra o medo. Não compreende o perigo que é o medo em si. Saberemos essas respostas quando finalmente encontrarmos quem nos possa fornecê-las. Aqueles que vêm adquirindo conhecimento há séculos, desde o tempo em que criaturas como nós surgiram na Terra. Este conhecimento nos pertence por direito, e ele nos privou dele. Mereceu a morte. Mas ele não morreu. Falei. Ele está morto, ela respondeu. Ninguém poderia ter escapado daquela casa a não ser que tivesse fugido conosco, a nosso lado. Ele está morto, assim como aquele trêmulo esteta, seu amigo. Consciência, o que importa? Juntou as cartas e colocou-as de lado, apontando para que lhe passasse os livros sobre a mesa ao lado do beliche, aqueles livros que desempacotara assim que chegamos a bordo. Os poucos registros selecionados de tradições dos vampiros que tinha escolhido como guias. Não incluíam romances ingleses, nem histórias de Edgar Allan Poe, nenhuma fantasia. Somente algumas anotações sobre os vampiros da Europa Oriental, que tinham se tornado uma espécie de bíblia para ela. Naqueles países, realmente, queimavam os restos dos vampiros que encontravam, além de lhes enfiarem uma estaca no coração e machucar a cabeça. Agora li aqueles livros durante horas, aqueles livros antigos que tinham sido lidos e relidos. Agora li aqueles livros durante horas, aqueles livros antigos que tinham sido lidos e relidos antes de atravessar o Atlântico. Eram contos de viajantes, sem precisar de papel ou lápis, simplesmente em sua mente. Uma viagem que nos afastaria para bem longe das reluzentes capitais da Europa em direção ao Mar Negro, onde atracaríamos em Varna e iniciaríamos nossa busca pelos campos. Para mim, era uma triste perspectiva, pois ansiava por outros lugares e outros conhecimentos que Cláudia não chegara a compreender e cujas sementes tinham sido lançadas em mim há muitos anos. Sementes que se tornaram amargas flores quando nosso navio passou pelo Estreito de Gibraltar e penetrou nas águas do Mar Mediterrâneo. Queria que aquelas águas fossem azuis, e não eram. Eram águas noturnas, e como sofri então, esforçando-me para lembrar dos mares que os sentidos incultos de um jovem tomaram como certos, que uma memória indisciplinada deixou escorregar para a eternidade. O Mediterrâneo era negro. Negro nas costas da Itália, negro nas costas da Grécia, sempre negro. Negro quando, nas poucas horas frias antes do alvorecer, enquanto Cláudia dormia, cansada de seus livros e tão emagrecida que despertava sua fome de vampiro, eu baixava uma lanterna até o vapor para que o fogo batesse nas águas, e nada surgia naquela superfície escura a não ser a própria luz, o reflexo daquele feixe que viajava sempre comigo. Um olho fixo que parecia cair sobre mim, vindo das profundezas e dizer: Louis, sua indagação só pertence à escuridão. Este mar não é o seu mar. Os mitos dos homens não são os seus mitos. Os tesouros dos homens não são os seus. Mas, oh, como a questão dos vampiros do velho mundo me enchiam de amargura naqueles momentos. Uma amargura que eu simplesmente sentia como se o próprio ar tivesse perdido seu frescor. Pois quais segredos, quais verdades teriam aquelas monstruosas criaturas da noite para nos dar? Quais seriam seus terríveis limites, caso realmente os encontrássemos? O que poderia o condenado dizer ao condenado? Nunca pisei na costa do Piraeus, mas em minha mente perambulei pela Acrópole de Atenas, vendo a lua nascer pelo telhado vazado do Parthenon, medindo minha altura na grandeza daquelas colunas, andando pelas ruas daqueles gregos que morreram na maratona, ouvindo o vento nas velhas oliveiras. Aqueles eram os monumentos dos homens que não podiam morrer, não as pedras do morto-vivo. Aqui estavam os segredos que resistiram à passagem do tempo, e que vagamente eu começara a compreender. Ainda assim, nada me afastava de nossa indagação, nem o poderia, mas, cada vez mais, comprometido como estava, eu pensava... Pesava o grande risco de nossas perguntas, o risco de qualquer pergunta feita com sinceridade, pois a resposta poderia ter um preço incalculável, um trágico perigo. Quem saberia aquilo melhor do que eu, que tinha presidido a morte de meu próprio corpo, vendo tudo que considerava humano se desvanecer e morrer para formar simplesmente uma cadeia inquebrável, prendendo-me a este mundo apesar de me manter exilado, um espectro, com um coração palpitante. O mar me embalou em pesadelos, em duras recordações. Uma noite de inverno, em Nova Orleans, eu, em que perambulei pelo cemitério de Saint Louis e vi minha irmã, velha e recurvada, um ramalhete de rosas brancas nos braços, os espinhos cuidadosamente envolvidos em velho pergaminho, sua cabeça grisalha arqueada, seus passos levando-a em segurança pela terrível escuridão, até a tumba onde fora colocada a placa de seu irmão Louis, lado a lado com seu irmão mais novo. Louis, que morrera no incêndio de Pointe du Lac, deixando uma generosa herança para um afilhado e homônimo do qual nunca ouvira falar. Aquelas flores eram para Louis, como se já não decorresse meio século desde sua morte. Como se sua memória, como a de Louis, não lhe deixasse em paz. A dor acentuou sua beleza pálida, a dor recurvou suas costas magras, e o que eu não teria dado, ao vê-la, para tocar seu cabelo prateado, murmurar-lhe, meu amor, como se este não tivesse desaparecido em seus últimos anos de um horror pior do que a dor. Deixei-a, ainda mais magoada. E agora eu sonhava demais. Sonhei muito tempo, na prisão daquele navio, na prisão de meu corpo, sintonizado como estava com o nascer de cada dia, como nenhum corpo mortal jamais estivera. E meu coração batia mais forte pelas montanhas da Europa Oriental, finalmente. Batia mais forte pela única esperança de que, em algum ponto daquele recanto primitivo, pudéssemos descobrir por que Deus permitia tal sofrimento, por que Deus havia permitido que começasse e como Deus deixaria que terminasse. Não tinha coragem de terminá-lo, sabia, sem aquela resposta. E as águas do Mediterrâneo tornaram-se, de fato, as águas do Mar Negro. O vampiro suspirou. O rapaz descansava sobre o cotovelo, a face afundada na mão direita. E sua expressão ávida não combinava com a vermelhidão dos olhos. Acha que estou brincando com você? O vampiro perguntou, franzindo por um instante suas delicadas sobrancelhas escuras. Não, disse o rapaz rapidamente. Já aprendi a não fazer perguntas. Você me contará tudo quando chegar a hora. Com isto, fechou a boca e ficou olhando o vampiro como se estivesse pronto para continuar escutando. Ouviu-se um som distante. Veio de algum ponto do velho prédio vitoriano que o cercava. O primeiro som daquele tipo que tinha escutado. O rapaz levantou os olhos para a porta do corredor. Era como se tivessem esquecido da existência do prédio. Alguém andava pesadamente no velho assoalho. Mas o vampiro não se perturbou. Olhou para longe, como se novamente se separasse do presente. Que cidade? Não sei o nome. Já esqueci. Entretanto, lembro-me que ficava a milhas da costa e que viajamos sozinhos de carruagem. E que carruagem? Era coisa de Cláudia, aquela carruagem, e eu já devia esperar. Mas sempre deixo tudo me surpreender. No instante em que chegamos a Varna, percebi certas mudanças nela que subitamente me alertaram. Era tão filha de Lestat quanto minha. Comigo tinha aprendido o valor do dinheiro, mas de Lestat herdada a paixão em gastá-lo. E não abriria mão da mais luxuosa carruagem preta que pudéssemos conseguir, com bancos de couro que podiam acomodar um grupo de viajantes, mas sendo utilizados apenas por um homem e uma criança que só usava um magnífico compartimento para transportar um baú de carvalho ricamente entalhado. Na traseira foram amarradas duas malas com as melhores roupas que se podia encontrar nas lojas, e partimos às carreiras, aquelas rodas enormes e brilhantes carregando seu volume numa corrida apavorante pelas estradas das montanhas. Aquilo causava uma emoção maior que qualquer coisa daquele país estranho. Cavalos a galope e o deslizar suave da carruagem. Era um estranho país, solitário, escuro, pois os países agrícolas são sempre escuros, seus castelos e ruínas quase sempre obscurecidos enquanto a lua passava por trás de nuvens, causando-me uma angústia que nunca experimentara em Nova Orleans. E as pessoas em si não causavam grande alívio. Sentíamos-nos nus e perdidos em suas minúsculas aldeias, sempre conscientes do grave perigo que corríamos. Em Nova Orleans nunca tivéramos que despistar as mortes. Epidemias de febre, pragas, crimes. Essas coisas competiam conosco e nos superavam. Mas ali tínhamos de percorrer imensas distâncias para não chamar atenção sobre a morte. Pois aqueles camponeses simples que teriam achado as movimentadas ruas de Nova Orleans atemorizantes acreditavam piamente que a morte andava e bebia o sangue dos vivos. Conheciam seus nomes: Vampiro, Diabo. E nós, atentos ao menor boato, não queríamos de modo algum criar rumores. Viajamos sozinhos, rápidos e pródigos, lutando para conseguir segurança em nossa ostentação, achando as histórias de vampiros meras tolices quando, com minha filha dormindo em meu colo, eu invariavelmente encontrava alguém entre os camponeses ou viajantes que falasse um pouco de alemão ou talvez, às vezes, até mesmo francês, para discutir comigo as conhecidas lendas. Finalmente chegamos àquela aldeia que deveria modificar nossas viagens. Não aproveitei nada daquele passeio, nem o frescor do ar, nem o frio da noite. Até hoje não consigo falar disso sem um vago tremor. Tínhamos passado a última noite em uma fazenda e não encontramos nada de novo, exceto a desolação do lugar. Pois não era tarde quando chegamos, não era tarde o suficiente para que todas as janelas da ruazinha estivessem trancadas ou para uma lanterna balançar apagada na porta da hospedaria. Recebemos negativas em todas as portas, e havia outros sinais de que algo estava errado. Uma caixinha de flores murchas sob a vitrina de uma loja fechada, uma barrica rolando para frente e para trás no meio do pátio da hospedaria. O lugar oferecia o aspecto de uma cidade sitiada pela praga. Mas quando pousava Cláudia na terra batida ao lado da carruagem, viu uma fresta de luz sob a porta da hospedaria. Levante o capuz, disse ela rapidamente. Estão vindo. Alguém lá dentro puxava o ferrolho. A princípio, tudo o que vi foi a luz em frente ao vulto que surgia numa pequena abertura da porta. Depois, a luz da carruagem se refletiu nos olhos dela. À noite não é hora de viajar, ela me disse com sua voz peculiar, anasalada. E com uma criança. Quando ela disse isto, notei que havia outras pessoas na sala. Podia ouvir seus murmúrios e ver o brilho de uma lareira. Pareciam todos camponeses, exceto um homem vestido do mesmo modo que eu, um terno bem cortado e uma capa sobre os ombros. Suas roupas pareciam mal cuidadas e rotas. Seu cabelo ruivo brilhava na luz do fogo. Era estrangeiro, como nós, e era o único que não nos olhava. Sua cabeça oscilava ligeiramente, como se estivesse bêbado. Minha filha está cansada, falei. Só temos este lugar para ficar. Peguei Cláudia no colo. Ela encostou seu rosto no meu e sussurrou. Louis, o alho, o crucifixo na porta. Um quarto para a noite, eu disse em alemão. E meus cavalos precisam terrivelmente descansar. Não tinha percebido. Era um pequeno crucifixo com o corpo de Cristo em bronze fixado na madeira. O alho arrumado à sua volta, uma guirlanda nova cercada por uma velha, onde os brotos estavam murchos e secos. Os olhos da mulher seguiram os meus. Então fitou-me friamente e pude ver como estava exausta, as pupilas muito vermelhas, e como tremia a mão que segurava o xale sobre seu peito. Seu cabelo preto estava inteiramente desgrenhado. Cheguei mais perto até ficar praticamente na soleira, e ela abriu a porta de repente, como se tivesse acabado de se decidir a nos deixar entrar. Apesar de não compreender as palavras eslavas, tenho certeza de que fez uma oração quando entrei. A sala pequena e de teto baixo estava cheia de gente. Homens e mulheres ao longo das paredes rústicas, em bancos e mesmo no chão. Uma criança dormia no colo de uma mulher, outra dormia na escada, enrolada em lençóis, os joelhos enrodilhados num degrau, os braços servindo de travesseiro no outro. De todo canto pendiam alhos em dentes e tranças, junto com panelas e jarros. E a lareira fornecia a única luz a lançar sombras distorcidas sobre as faces imóveis que nos observavam. Ninguém se moveu para que nós sentássemos ou nos ofereceu alguma coisa. Finalmente, a mulher disse em alemão que, se quisesse, poderia levar os cavalos para o estábulo. Fitava-me com aqueles olhos levemente loucos, injetados, e depois seu rosto se suavizou. Disse que me esperaria na porta com uma lanterna, e que eu devia me apressar e deixar a criança lá dentro. Mas algo mais me chamou a atenção. Um cheiro que eu detectava sob a fragrância forte da madeira ardendo e do vinho. Era o cheiro da morte. Podia sentir a mão de Cláudia apertando meu peito, e vi seu dedinho apontar para uma porta ao pé da escada. O cheiro vinha de lá. Quando voltei, a mulher tinha um copo de vinho e um prato de sopa me esperando. Sentei-me, com Cláudia sobre os joelhos, voltada para a porta misteriosa. Como antes, todos os olhares caíam sobre nós, exceto do forasteiro. Agora podia ver seu perfil claramente. Era muito mais jovem do que imaginara. Seu rosto encovado, florescendo de emoção. Na verdade, tinha um rosto magro, mas muito agradável, a pele clara e sardenta, tornando-o parecido com um menino. Seus grandes olhos azuis estavam fixos no fogo, como se conversasse com ele. Suas sobrancelhas e seus cílios ficavam dourados sobre a luz, o que lhe dava uma expressão muito inocente e aberta. Mas ele estava feliz, infeliz, perturbado, bêbado. De repente, voltou-se para mim e vi que estivera chorando. Fala inglês? Disse, sua voz rimbombando no silêncio. Sim, falo. Respondi. Ele olhou para os outros triunfalmente. Eles o fitaram como se fossem de pedra. Fala inglês? Gritou, seus lábios se esticando num sorriso amargo. seus olhos passando pelo teto e depois se fixando nos meus. Saia deste país, ele disse. Saia daqui agora. Pegue seus cavalos, sua carruagem, corra até que caiam, mas saia daqui. Então seus ombros tremeram como se estivesse doente. Levou a mão à boca. A mulher, que agora estava encostada na parede com os braços dobrados sobre o avental, disse calmamente em alemão: Podem partir amanhã. De manhã. Mas o que é isso? Murmurei para ela. E então olhei. Estava me fitando, os olhos vítreos e vermelhos. Ninguém falou. Um tronco rolou pesadamente na lareira. Não me dirão? Perguntei delicadamente ao inglês. Ele se levantou. Por um instante pensei que fosse cair. Assomou para meu lado. Um homem muito mais alto que eu, a cabeça se inclinando para a frente, depois para trás, antes que conseguisse equilibrar e apoiar a mão na borda da mesa. Seu casaco preto estava manchado de vinho, assim como um punho da camisa. Quer ver? Ofegou, perscrutando meu olhar. Quer ver sozinho? Havia um tom suave e patético em sua voz. Deixe a criança, disse a mulher abruptamente, num gesto rápido e imperioso. Ela está dormindo, disse eu. E levantando-me, seguiu o inglês até a porta ao pé da escada. Quando os que estavam mais próximos da porta se moveram, havia certa emoção, e entramos juntos numa pequena saleta. Uma única vela queimava no aparador, e a primeira coisa que vi foi a fieira de pratos delicadamente pintados sobre uma prateleira. Havia cortinas sobre as pequenas janelas, e uma reluzente imagem da Virgem Maria e de Cristo menino na parede. Mas as paredes e as cadeiras mal encobriam o corpo de uma jovem, as mãos brancas dobradas sobre o peito, seus cabelos ruivos desordenados e enrolados sobre o pescoço branco e delicado, e sobre os ombros. Seu belo rosto já tinha a rigidez da morte. Contas de um rosário de âmbar reluziam em torno de seu pulso e ao longo da saia de lã escura. A seu lado jazia um bonito chapéu de feltro vermelho com uma fita macia e larga e um véu, além de um par de luvas escuras. Estava tudo arrumado, como se ela fosse se levantar e usar aquelas coisas. Ao aproximar-se dela, o inglês afagou cuidadosamente o chapéu. Ele estava prestes a perder o controle. Puxou um imenso lenço do bolso do casaco e passou-o pelo rosto. Sabe o que querem fazer com ela? Murmurou enquanto me fitava. Tem alguma ideia? A mulher veio atrás de nós e segurou-o pelo braço, mas ele se desvencilhou rudemente. Sabe? Perguntou com os olhos injetados. Selvagens. Pare. Já. Dizia ela sem fôlego. Ele trincou os dentes e sacudia a cabeça, fazendo com que um cacho de seu cabelo vermelho pendesse sobre os olhos. Você saia daqui, disse ele para a mulher, em alemão. Afaste-se de mim. Alguém na outra sala falava. O inglês olhou de novo para a jovem e seus olhos encheram-se de lágrimas. Tão inocente, disse baixinho. Depois olhou para o teto e, erguendo a mão direita num desafio, ofegou. Seu desgraçado. Deus, desgraçado. Senhor, a mulher murmurou, fazendo rapidamente o sinal da cruz. Vê isto? Perguntou-me. E afastou com muito cuidado a renda da garganta da mulher morta, como se não pudesse, não quisesse tocar realmente a carne que se enrijecia. Ali na garganta, inconfundíveis, haviam dois furos redondos, como eu já vira milhares e milhares de vezes, encravados na pele cada vez mais amarela. O homem levou as mãos ao rosto, seu corpo alto e esguio, balançando nas solas dos pés. Acho que estou ficando louco, ele disse. Agora vamos, disse a mulher, abraçando-o ao mesmo tempo que ele lutava e seu rosto se corava. Deixe-o ficar, disse-lhe eu. Simplesmente deixe-o ficar. Cuidarei dele. A boca dela se contorceu. Se não pararem, jogarei todos lá fora, na escuridão. Ela ficara muito nervosa com aquilo, como se estivesse prestes a explodir. Mas depois nos deu as costas, apertando o xale ao peito, e saiu em silêncio, os dois homens parados à porta afastando-se para deixá-la passar. O inglês estava chorando. Sabia o que devia fazer, mas não era só pelo que podia aprender com ele que meu coração palpitava em silenciosa excitação. Era penalizante vê-lo daquela forma. O destino nos colocara piedosamente lado a lado. Ficarei consigo, me ofereci. E trouxe duas cadeiras para perto da mesa. Ele se sentou pesadamente, olhando para as velas trêmulas a seu lado. Fechei a porta e as paredes pareceram retroceder, enquanto os círculos das velas ficavam mais claros ao redor de sua cabeça. Ele se apoiou no encosto e enxugou o rosto com um lenço. Depois tirou um frasco forrado de couro do bolso e estendeu-o para mim, sem dizer nada. Gostaria de me contar o que aconteceu? Ele assentiu. Talvez você traga alguma sanidade a este lugar, disse ele. É francês, não é? Sabe, eu sou inglês. Sim, concordei. E então, apertando minha mão com fervor, com o licor bloqueando seus sentidos a ponto de impedi-lo de sentir frio, disse-me que seu nome era Morgan e que precisava de mim desesperadamente, mais do que de qualquer outra pessoa em sua vida. Naquele momento, segurando sua mão, sentindo sua febre, fiz algo estranho. Disse-lhe meu nome, o qual escondia de quase todos. Mas ele olhava para a mulher, morta, como se não tivesse me ouvido, seus lábios formando o que parecia ser um sorriso muito desmaiado, as lágrimas assomando em seus olhos. Sua expressão teria comovido qualquer ser humano. Teria sido mais do que se poderia suportar. Eu fiz isto, disse ele, balançando a cabeça. Eu a trouxe para cá. Franziu a testa como se pensasse a respeito. Não. Respondi rapidamente. Não foi você quem o fez. Diga-me quem foi. Mas ele pareceu confuso, perdido em seus pensamentos. Nunca tinha saído da Inglaterra, começou. Estava pintando, compreende? Como se agora isso tivesse importância. As pinturas, o livro. Achei tudo tão fantástico, tão pitoresco. Seus olhos percorriam o quarto, a voz titubeante. Ficou muito tempo fitando-a novamente, e depois disse baixinho. Emily. E senti que eu tinha percebido algo precioso que lhe trazia no coração. Depois, aos poucos, a história foi surgindo. Uma viagem de lua de mel pela Alemanha, por este país, até onde as diligências regulares pudessem levá-los, até onde Morgan encontrasse cenários para pintar. E terminaram chegando àquele lugar remoto porque ali, perto, havia um monastério abandonado que era considerado um lugar muito bem conservado. Mas Morgan e Emily jamais chegaram ao monastério. A tragédia os esperara aqui. Como as diligências não chegavam até lá, Morgan tinha pago um fazendeiro para que o transportasse de carroça. Mas na tarde em que chegaram, havia muita comoção no cemitério nos arredores da cidade. O fazendeiro, dando uma olhada, recusou-se a abandonar a carroça para ver de que se tratava. Parecia uma espécie de procissão, disse Morgan. Com todas as pessoas vestindo suas melhores roupas e levando flores. E a verdade é que achei aquilo fascinante. Queria ver. Fiquei tão interessado que fiz o sujeito nos deixar ali com malas e tudo. Podíamos ver a aldeia logo acima. Na verdade, eu estava mais interessado do que Emily, mas ela era muito dócil. Finalmente deixei-a, sentada em nossas malas, e subi a colina sozinho. Você viu o cemitério quando chegou? Não, claro que não. Agradeço a Deus pela carruagem de vocês trazê-los até aqui a salvo. Pois, se tivessem se aproximado, não importaria quão velozes fossem os cavalos. Parou. Qual o perigo? Insisti, delicadamente. Ah, perigo. Bárbaros, murmurou. E lançou um olhar para a porta. Depois tomou outro gole do frasco e tampou-o. Bem, não era uma procissão, logo percebi. As pessoas não falaram comigo quando me aproximei. Sabe como são. Mas não fizeram objeção a que eu ficasse olhando. Na verdade, você não acreditará que estive lá. Não acreditará em mim quando lhe contar o que vi, mas precisa acreditar. Pois se não o fizer, estou louco, eu sei. Acreditarei em você. Continue. Falei. Bem, o cemitério estava cheio de covas novas, algumas com cruzes de madeira recentemente colocadas, outras com um simples monte de terra e flores ainda frescas. E os camponeses seguravam flores, alguns deles, como se pretendessem colocá-las sobre as covas. Mas todos permaneciam de pé, imóveis, os olhos colados nos dois sujeitos que seguravam um cavalo branco pela rédea. E que animal! Relinchava, batia as patas, reluzente, como se não pertencesse àquele lugar. Era uma coisa bonita, um animal esplêndido, um garanhão inteiramente branco. Bem, em determinado momento, e não sei explicar como decidiram que era o momento, pois não trocaram uma palavra, um sujeito, o líder, acho, deu um tremendo golpe no cavalo com o rabo de uma pá, e ele galopou colina acima, enlouquecido. Pode imaginar, pensei que certamente nunca mais veríamos o cavalo. Mas estava errado. Logo ele diminuiu o galope e surgiu entre as tumbas antigas, voltando a descer a colina em direção às novas. E todos continuaram parados, olhando. Ninguém fez nenhum ruído. E lá veio ele trotando exatamente por sobre as covas, por cima das flores, e ninguém fez um gesto sequer para retê-lo segurando a rédea. E então, subitamente, ele parou, exatamente sobre uma das covas. Ele enxugou os olhos, mas as lágrimas praticamente haviam acabado. Parecia fascinado com sua história, assim como eu. Bem, foi isto que aconteceu, continuou. O animal ficou ali parado. De repente, elevou-se um grito da multidão. Não, não era um grito. Era como se todos ofegassem e gemessem, e depois tudo ficou quieto. E o cavalo continuava simplesmente ali parado, revirando a cabeça. E finalmente o sujeito que era o líder adiantou-se e gritou para os outros. E uma das mulheres? Ela gritou e se jogou na cova quase sob as patas do cavalo. Eu cheguei o mais perto possível. Podia ver a lápide com o nome do defunto. Era uma jovem, morta há apenas 6 meses, as datas entalhadas bem ali, e lá estava aquela mulher miserável de joelhos sobre a poeira, abraçando agora a lápide, como se pretendesse arrancá-la da terra, e os homens tentando levantá-la e afastá-la dali. Neste momento quase recuei, mas não podia fazê-lo, pelo menos enquanto não descobrisse o que pretendiam. E, é claro, Emily estava em segurança, e nenhuma daquelas pessoas deu a menor importância à nossa presença. Bem, finalmente dois deles conseguiram levantar a mulher, e então os outros se aproximaram e começaram a cavar o túmulo. Logo, um deles entrou na cova e todos ficaram tão quietos que se podia ouvir o menor ruído. Até o da pá cavando a terra e amontoando-a de um lado. Não sei dizer com o que se parecia. Lá estava o sol, sob nossas cabeças, e nenhuma nuvem no céu. E todos parados, apoiando-se agora uns nos outros, e até aquela mulher patética. Então ele parou de falar, pois seus olhos tinham pousado em Emily. Fiquei simplesmente sentado, observando-o. Pude ouvir o uísque quando ele levantou o frasco de novo e fiquei contente de ver que ainda tinha muito líquido que podia beber mais e amainar a sua dor. Mas poderia perfeitamente ser meia-noite, disse ele, fitando-me agora, a voz muito baixa. Era o que eu sentia. Então pude ouvir o sujeito na cova. Ele quebrava a tampa do caixão com sua pá. Surgiram as tábuas partidas. Ele simplesmente as lançava ao chão. De repente, deixou escapar um grito apavorante. Os outros sujeitos se aproximaram e houve uma corrida para a cova. Depois ecoaram como uma onda, todos berrando, alguns tentando fugir. E a pobre mulher estava enlouquecida, ajoelhada, tentando livrar-se daqueles homens que a agarravam. Bem, não consegui deixar de subir. Acho que nada teria me retirado e garanto-lhe que foi a primeira vez que fiz tal coisa, e se Deus quiser, será a última. Agora precisa acreditar em mim. Precisa. Logo ali, exatamente naquele caixão, com o sujeito de pé sobre as tábuas quebradas, estava a mulher morta. E lhe direi. lhe direi que estava tão viçosa, tão rosada. Sua voz falhou, e ele ficou ali sentado, os olhos arregalados, as mãos entrelaçadas como se segurasse algo invisível, implorando que eu acreditasse. Tão rosada como se estivesse viva, enterrada há 6 meses. E lá estava ela, a mortalha dobrada sobre seu corpo e ela jazia de bruços, como se dormisse. Ele suspirou. Suas mãos penderam sobre as pernas e ele balançou a cabeça. Durante algum tempo ficou simplesmente olhando para o vazio. Eu juro, disse. E então o cara que estava na cova abaixou-se e levantou o braço da mulher. Digo-lhe que este se moveu tão livremente quanto o meu. E ele ficou segurando a mão como se examinasse as unhas. Então ele gritou, e aquela mulher ao lado da cova, ela lutava com os homens e pisoteava o chão, de modo que jogou terra exatamente sobre o rosto e o cabelo do cadáver. E ó, ela era tão bela, aquela mulher morta. Ó, se você a visse. E o que eles fizeram depois? O que fizeram? Perguntei suavemente, mas eu já sabia. Direi. Não podemos saber o significado de nada até vê-lo. E ele me olhou, as sobrancelhas arqueadas, como se me contasse um terrível segredo. Simplesmente não sabemos. Não. Não sabemos. Concordei. Eu lhe direi. Pegaram uma estaca de madeira, imagine. E o que estava na cova, ele pegou a estaca e o martelo e colocou-a exatamente sobre seu peito. O peito dela. Eu não acreditava nisso. E então, com uma grande pancada, ele enfiou a estaca. Vou lhe dizer uma coisa. Mesmo que eu quisesse me mexer, não conseguiria. Estava paralisado. Aquele sujeito, aquela besta, agarrou a pá e, com as duas mãos, abaixou-a com força exatamente sobre a garganta da mulher. A cabeça caiu assim. Ele fechou os olhos, o rosto contorcido, e reclinou a cabeça. Eu o olhava, mas na verdade não o via. Via a mulher em sua cova com a cabeça arrebentada, e sentia a mais aguda repulsa, como se uma terrível mão apertasse meu pescoço, minhas entranhas se revolvessem e eu não pudesse respirar. Senti então os lábios de Cláudia em meu pulso. Ela fitava Morgan, e aparentemente já estava assim há algum tempo. Aos poucos, Morgan voltou a me olhar, espantado. É isso que querem fazer com ela, disse ele. Com Emily. Não o permitirei. Meneou a cabeça inflexível. Não o permitirei. Precisa me ajudar, Louis. Seus lábios tremiam e seu rosto parecia agora distorcido por um súbito desespero que se mostrava contra sua vontade. Temos o mesmo sangue nas veias, você e eu. Quero dizer, francês, inglês, somos homens civilizados, Louis. Eles são selvagens. Agora tente se acalmar, Morgan, disse eu me aproximando. Quero que me conte o que aconteceu, você e Emily. Ele procurava a garrafa. Tirei-a de seu bolso e desatarrachei a tampa. Este é meu amigo, Louis. Disse enfaticamente. Sabe, tirei-a dali depressa. Ia enterrar aquele cadáver imediatamente e Emily não deveria presenciar a cena. Não enquanto eu... Sacudiu a cabeça. Não foi possível encontrar uma carruagem que nos tirasse dali. Nenhum deles sairia naquele momento para uma viagem de 2 dias que nos deixasse num lugar decente. Mas como explicaram... Lhe explicaram aquilo tudo, Morgan? Insisti. Podia ver que ele não tinha muito tempo. Vampiros! Berrou, o uísque escorrendo por suas mãos. Vampiros, Louis. Pode-se acreditar numa coisa dessas? E ele apontou para a porta com a garrafa. Uma praga de vampiros. Tudo isto em murmúrios, como se o próprio diabo estivesse escutando atrás da porta. Claro, Deus nos perdoe. Teriam que acabar com aquilo. Aquela infeliz no cemitério. tinham evitado que continuasse a sair à noite para se alimentar com os que restavam. Levou a garrafa aos lábios. Oh, Deus! Gemeu. Viu o bebê esperando pacientemente. E Emily? Ele continuou. Ela achava tudo fascinante. Como uma lareira, um jantar decente, um copo de vinho. Ela não tinha visto aquela mulher. Não tinha visto o que tinham feito. Disse ele desesperadamente. Oh, eu queria sair daqui. Ofereci dinheiro a eles. Se já está tudo terminado, repeti, Eliseu. Onde vocês têm de querer esse dinheiro? É uma pequena fortuna para nos tirar daqui. Mas não estava acabado, murmurei. E pude ver as lágrimas assomando em seus olhos, a boca se contorcendo de dor. Como aconteceu com ela? Perguntei. Não sei, ofegou, sacudindo a cabeça, o frasco apertado na testa como se fosse algo frio, refrescante, quando não era. Entrou na hospedaria? Eles dizem que ela saiu ao seu encontro, confessou, as lágrimas correndo pelas faces. Estava tudo trancado, eles viram, portas, janelas, mas quando amanheceu, todos eles começaram a gritar, e ela tinha partido. A janela estava aberta e ela não estava mais aqui. Nem perdi tempo trocando a roupa. Saí correndo, achei-a num beco sem saída, lá fora, atrás da hospedaria. Tropecei nela. Jazia bem debaixo dos pessegueiros. Ela segurava uma taça vazia. Eles disseram que a taça a seduzia. Ela estava tentando dar água. O frasco escorregou de sua mão. Agarrou as orelhas, o corpo inclinado, a cabeça caída. Durante muito tempo fiquei ali sentado olhando para ele. Não tinha palavras, e quando ele chorou baixinho que eles pretendiam profaná-la, que eles disseram que ela, Emily, era agora um vampiro, assegurei-lhe carinhosamente, apesar de achar que ele nem me ouvia, que isso não era verdade. Finalmente ele se moveu para a frente, como se fosse cair. Parecia querer pegar a vela. E antes que seu braço descansasse sobre o aparador, seu dedo tocou de modo que a cera quente apagou o que restava de pavio. Ficamos no escuro e ele aprofundou a cabeça nos braços. Agora parecia que toda a luz do quarto se juntara nos olhos de Cláudia. Mas enquanto o silêncio ficava mais denso, comigo ali sentado, pensando, esperando que Morgan não levantasse a cabeça de novo, a mulher surgiu na porta. Sua vela o iluminou, bêbado, adormecido. Saia agora, disse-me ela. Vultos negros se acotovelavam à sua volta, e a velha hospedaria de madeira parecia viva, com os murmúrios de homens e mulheres. Vá para a lareira. O que vão fazer agora? Perguntei, levantando-me com Cláudia no colo. Quero saber o que pretendem fazer. Vá para a lareira, ela ordenou. Não, não faça isto, disse eu. Mas ela apertou os olhos e trincou os dentes. Saia, rugiu. Morgan, disse-lhe eu. Mas não me ouviu. Não podia me ouvir. Deixe-o ficar, disse a mulher ferozmente. Mas o que estão fazendo é estúpido. Não compreendem. Esta mulher está morta. Aleguei. Louis, sussurrou Cláudia de modo que não pudessem ouvi-lo, apertando meu pescoço por sob a gola de pele. Deixe essas pessoas a sós. Agora os outros entravam no quarto, rodeando a mesa, fitando-nos com seus rostos zangados. Mas de onde vêm esses vampiros? Murmurei. Vocês procuraram no cemitério? Se há vampiros, aonde se escondem de vocês? Esta mulher não pode lhes causar mal. Caçem seus vampiros se quiserem. Durante o dia, disse ela gravemente, piscando os olhos e balançando a cabeça. Durante o dia. Nós os pegaremos durante o dia. Onde? Lá no cemitério? profanando os túmulos de sua própria aldeia? Ela sacudiu a cabeça. As ruínas, disse. Sempre foram as ruínas. Estávamos enganados. No tempo de meu avô eram as ruínas, e são as ruínas de novo. Vamos revirá-las pedra por pedra, se for necessário. Mas vocês saiam agora, porque se não o fizerem, vamos jogá-los agora mesmo na escuridão. E então, detrás do avental, surgiu o punho fechado com a estaca que ela segurou sob a luz trêmula da vela. Obedeça, saia, disse ela, e os homens se acotovelaram às suas costas, as bocas fechadas, os olhos ardendo na luz. Está bem, disse-lhe eu. Lá fora. Prefiro assim. Lá para fora. E passei por ela, quase a empurrando, vendo-os recuar para abrir caminho. Coloquei a mão sobre o ferrolho da porta da hospedaria e afastei-o num gesto rápido. Não! Gritou a mulher em seu alemão gutural. Está louco? E correu para mim, olhando para o trinco abaixado. Ergueu as mãos contra a soleira rústica da porta. Sabe o que está fazendo? Onde são as ruínas? Perguntei calmamente. Ficam muito longe? Ficam à esquerda da estrada ou à direita? Não, não. Ela sacudiu a cabeça violentamente. Escancarei a porta e senti a corrente de ar frio no rosto. Uma das mulheres disse algo e uma criança resmungou dormindo. Estou saindo. Só desejo uma coisa. Diga-me onde ficam as ruínas para que fique longe delas. Diga-me. Você não sabe, você não sabe, disse ela. E então pusei a mão em seu pulso quente e puxei-a lentamente para fora, seus pés arranhando o assoalho, seus olhos apavorados. Os homens se aproximaram, mas quando ela saiu, contra sua vontade, para o seio da escuridão, pararam. Ela sacudiu a cabeça, o cabelo caindo sobre os olhos, fitando minha mão e minha face. Diga-me. Sabia que agora era para Cláudia que olhava. Cláudia tinha se voltado para ela e a luz do fogo descia sobre seu rosto. A mulher não viu o rosto roliço nem os lábios franzidos, mas os olhos de Cláudia, que a examinavam com sua inteligência demoníaca. A mulher mordeu os lábios. Para o norte ou para o sul? Para o norte, murmurou ela. À direita ou à esquerda? À esquerda. Qual a distância? Apertou as mãos, desesperada. 3 milhas, respondeu ofegante. E eu a larguei, de modo que ela caiu contra a porta, os olhos arregalados pelo medo e pela confusão. Tinha-me voltado para partir, mas de repente ela gritou que esperasse. Virei-me para ver que tinha arrancado o crucifixo da madeira à sua cabeça e que o erguia contra mim. E, no pesadelo de minhas lembranças, vi Babette me olhando como ela, há tantos anos atrás, dizendo aquelas palavras: Afaste-se, Satanás. Mas o rosto da mulher estava desesperado. Leve-o, pelo amor de Deus, disse ela, e ande bem depressa. E a porta se fechou, deixando Cláudia e eu em completa escuridão. Em poucos minutos, o túnel da noite fechou-se sobre as fracas lanternas de nossa carruagem, como se a aldeia nunca tivesse existido. Seguimos em frente, dobramos uma curva, as molas rangendo, a lua pálida revelando, por um instante, o contorno das montanhas atrás dos pinheiros. Não conseguia parar de pensar em Morgan, e ouvia sua voz. Estava tudo misturado com minha própria expectativa horrorizada de encontrar a coisa que tinha matado Emily. A coisa que era inquestionavelmente, alguém como nós. Mas Cláudia estava frenética. Se pudesse guiar os cavalos sozinha, teria tirado as rédeas de minha mão. Insistia repentidamente que usasse o chicote. Afastava selvagemente os esparsos ramos baixos que de repente se agarravam às lâmpadas à nossa frente, e o braço que envolvia minha cintura, num banco trêmulo, era firme como ferro. Lembro-me de uma curva brusca da estrada, das lanternas tilintando e Cláudia gritando ao vento. Ali, Louie. Está vendo? E eu puxei as rédeas com força. Ela estava de joelhos grudada em mim, e a carruagem deslizava como um navio ao mar. Uma grande nuvem felpuda tinha encoberto a lua, e acima de nós assomava o contorno escuro da torre. Uma janela comprida mostrava o céu pálido à sua frente. Fiquei sentado, colado ao banco, tentando arrefecer um movimento que continuava em minha cabeça enquanto a carruagem se acomodava sobre as molas. Um dos cavalos relinchou. Depois, tudo voltou à calma. Claude estava dizendo: Louie, venha. Murmurei algo, uma rápida negativa irracional. Tinha a impressão clara e atemorizada de que Morgan estava a meu lado, falando naquele tom baixo e comovido com quem argumentara comigo na hospedaria. Nenhuma alma se movia na noite à nossa volta. Havia somente o vento e o leve rugir das folhas. Acha que ele sabe que chegamos? Perguntei, minha voz soando estranha naquele vento. Estava naquela saleta, como se não houvesse modo de escapar dela, como se aquela densa floresta não fosse real. Acho que tremi. E então senti a mão de Cláudia tocar muito suavemente a mão que eu levava aos olhos. Pinheiros esguios balançavam atrás dela, e o farfalhar das folhas ficou mais alto, como se uma imensa boca sugasse a brisa e começasse um redemoinho. Eles irão enterrá-la na encruzilhada? É isso que farão? Uma inglesa? Murmurei. Imaginemos que eu tivesse o seu tamanho, dizia Cláudia, e que você tivesse meu coração. Oh, Louie. Sua cabeça se inclinou para mim, tão parecida com a atitude do vampiro, que se curva para beijar, que eu recuei. Mas seus lábios simplesmente tocaram os meus com suavidade, encontrando um modo de sugar minha respiração e deixá-la escapar sobre mim, enquanto continuava envolvida por meu abraço. Deixe que eu leve, pediu. Agora não há mais como recuar. Leve-me no colo, disse, e coloque-me no chão na estrada. Acho que fiquei uma eternidade ali sentado, sentindo seus lábios em meu rosto e em minhas pálpebras. Depois ela se mexeu, a maciez de seu pequeno corpo subitamente arrancada de mim, em movimento tão gracioso e rápido que parecia flutuar no ar ao lado da carruagem, sua mão agarrando a minha por um instante, depois largando. E então olhei para baixo para vê-la com os olhos levantados para mim, de pé na estrada dentro do trêmulo poço de luz sob a lanterna. Ao recuar, uma botina atrás da outra, acenou para mim. Louie, venha. Até quase desaparecer na escuridão. Em um segundo, arranquei a lâmpada do gancho e alcancei-a no meio da grama alta. Não sente o perigo? Murmurei. Não respira como se fosse ar? Um daqueles sorrisos rápidos e espertos brincou em seus lábios quando se voltou para a colina. A lanterna traçava um atalho pela floresta fechada. A mãozinha branca fechou bem o casaco de lã e ela seguiu em frente. Espere só um pouco. O medo é o seu inimigo. Respondeu, mas não parou. Seguiu na frente da luz, mesmo quando a grama alta desapareceu para dar lugar a montes de pedra. A floresta se adensou e a torre distante desapareceu com o desmaiar da lua e o emaranhado de galhos sobre sua cabeça. Logo, o som e o cheiro dos cavalos morreram na distância. Fique atento, murmurou Cláudia, movendo-se incansavelmente, parando de vez em quando onde as vinhas embaraçadas e as pedras pareciam formar uma concha. Mas as ruínas eram antigas. Se pragas, incêndios ou inimigos estrangeiros haviam assolado aquela cidade, não podíamos saber. Só o monastério continuava de pé. Então, algo parecido com o vento e as folhas ciciou, mas não era nenhum dos dois. Vi as costas de Cláudia se retesarem, vi o brilho de sua palma branca quando ela diminuiu o passo. Então percebi que era água, serpenteando seu caminho pela montanha, E, mais à frente, por entre os troncos negros, vi uma cascata reta, enluarada, caindo em um poço em ebulição. O vulto de Cláudia emergiu contra a cachoeira, sua mão segurando uma raiz nua na terra úmida a seus pés. Depois a vi escalar o alto penedo, seu braço tremendo levemente, suas botinhas escorregando, depois se encaixando numa ranhura, depois deslizando livres de novo. A água era fria, tornando o ar fragante e leve, de modo que descansei por alguns momentos. Nada se movia na floresta. Fiquei escutando os sentidos, separando calmamente o som da água do rugir das folhas, mas nada mais se movia. Então fui percebendo aos poucos, com um calafrio percorrendo meus braços, meu pescoço, e finalmente meu rosto, que a noite era desolada demais, inanimada demais. Era como se até os pássaros tivessem abandonado aquele lugar, assim como toda a miríade de criaturas que deveria estar se movendo nas margens da corrente. Mas Cláudia, acima de mim, sobre a rocha, procurava a lanterna enquanto o capuz esbarrava em meu rosto. Acendia, fazendo-a reluzir de repente, como um sinistro querubim. Estendia a mão para mim, como se, apesar de seu tamanho, pudesse me ajudar a subir. Logo estávamos andando novamente, contra a corrente, montanha acima. Está sentindo? Murmurei. É quieto demais. Mas sua mão se fechou sobre a minha, como se quisesse dizer: silêncio. A colina tornava-se mais íngreme e a calma era enervante. Tentei perscrutar os limites da luz, examinar cada nova casca de árvore que assomava à nossa frente. Algo se moveu e agarrei Cláudia, quase a puxando rispidamente para mim. Mas era somente um réptil, deslizando pelas folhas com um chicotear da cauda. As folhas se assentaram, mas Cláudia encostou-se em mim, sob as dobras de minha capa, segurando firmemente o pano de meu casaco, e parecia me empurrar para a frente, minha capa descendo sobre seu próprio vestido. Logo o perfume da água desapareceu, e quando a lua brilhou firmemente, pude ver exatamente à nossa frente algo que parecia uma clareira na floresta. Cláudia agarrou a lanterna e fechou sua portinhola de metal. Tentei impedi-lo, nossas mãos lutando, mas então ela me disse calmamente: feche os olhos por um momento e depois abra-os devagar. E quando o fizer, você o verá. Ao obedecer, senti um calafrio e apertei seu ombro com força. Mas então abri meus olhos e vi por trás das distantes cascas das árvores, as paredes baixas e compridas do monastério, o topo alto e quadrado da torre maciça. Mais além, encimando um imenso vale negro, reluziam os picos nevados das montanhas. Vamos, disse ela, em silêncio, como se seu corpo não tivesse peso. E partiu, sem hesitação, em direção àquelas paredes, em direção a qualquer coisa que nos esperasse em seu abrigo. Logo achamos a abertura por onde passaríamos, a grande entrada que era ainda mais negra que as muralhas à sua volta, com trepadeiras recobrindo suas bordas como se quisessem manter as pedras no lugar. Muito acima, através do teto aberto, o cheiro úmido das pedras recendendo em minhas narinas, vi, depois das nuvens, o brilho pálido de estrelas. Uma imensa escada ia de um canto a outro, até as janelas estreitas que davam para o vale. E, ao pé do primeiro lance da escada, emergia a vasta e escura entrada para os quartos do monastério que restavam de pé. Agora Cláudia estava quieta, como que petrificada. No ar úmido, nem os mais finos fios de seu cabelo se moviam. Ela escutava, e logo eu escutava com ela. Só se ouviu o assobio baixo do vento. Ela se mexeu lentamente, deliberadamente, e com a ponta do pé foi abrindo um espaço na terra molhada à sua frente. Vi uma pedra solta que pareceu firme quando Cláudia lhe bateu com um salto. Depois pude ver seu tamanho avantajado e como foi erguida e lançada à distância. Uma imagem me veio à mente, terrivelmente nítida. Aquele bando de homens e mulheres da aldeia cercando a lápide, levantando-a com uma alavanca gigantesca. Os olhos de Cláudia percorreram as escadas e fixaram-se na soleira arrebentada. A lua brilhou rapidamente em uma janela bamba, Então Cláudia se moveu tão subitamente que surgiu ao meu lado, sem nenhum ruído. Está ouvindo? Cochichou. Escute. Era tão baixo que nenhum mortal o escutaria. E não vinha das ruínas. Vinha de mais longe, não do caminho sinuoso pelo qual havíamos subido, mas do outro lado, da aldeia. Agora era um mero rugir, um arranhar mais firme. Depois, uma passada forte começou a se distinguir. Cláudia apertou minha mão, empurrando-me silenciosamente para a abóbada da escada. Via as pregas de seu vestido oscilarem levemente sob a bainha da capa. O ruído de passos pesados ficou mais alto, e comecei a perceber que um passo seguia outro com precisão, o segundo se arrastando lentamente pela terra. Era um passo manco, cada vez mais nítido entre o ciciar do vento. Senti o coração palpitar, e as veias de minhas têmporas se contraírem, um tremor percorrendo meus membros, fazendo com que percebesse o pano da camisa me tocando, o contorno duro do colarinho, o roçar dos botões da capa. Então o vento trouxe um perfume desmaiado. Era cheiro de sangue, subitamente me envolvendo, contra minha vontade. O cheiro quente e doce de sangue humano, sangue corrente, farto. E depois senti o odor de carne viva e ouvi, juntamente com passos, uma respiração seca, cansada. Mas veio também outro som, fraco e misturado ao primeiro, conforme os passos chegavam mais perto das muralhas. O ruído de mais outra criatura ofegando. E pude ouvir o coração daquela criatura, batendo irregularmente, um rufar apavorado. Mas além deste havia um outro coração, um coração firme e pulsante ficando cada vez mais alto, um coração tão forte quanto o meu. Então, da clareira onde estávamos, eu o vi. Seu ombro grande, imenso, emergiu primeiro, com um braço comprido e relaxado, com dedos recurvados. Depois vi sua cabeça. Sobre o outro ombro carregava um corpo. Ao chegar à soleira, esticou as costas, ajeitou o fardo e olhou diretamente para a escuridão à nossa volta. Ao vê-lo e perceber o perfil de sua cabeça surgir contra o céu, cada músculo de meu corpo retesou. Mas nada em meu rosto era visível, exceto o brilho claro da lua em seus olhos, como se fossem pedaços de vidro. Depois vi o reluzir de seus botões enquanto seu braço deslizava livre de novo. Uma comprida perna se estendia e ele seguia em frente, penetrando na torre exatamente em nossa direção. Segurei Cláudia, pronto para escondê-la atrás de mim e ir a seu encontro. Mas então vi, espantado, que seus olhos não me percebiam como os meus a ele, e que marchava penosamente sob o peso do corpo que carregava, em direção à porta do monastério. A lua batia agora em sua cabeça inclinada, na massa de cabelos pretos que tocava seu ombro recurvado, e na manga preta de seu casaco. Percebi algo em seu casaco. Sua aba estava bem rasgada e a manga parecia desacostumada. O humano em seus braços se moveu gemendo tristemente. O vulto parou e pareceu golpear o humano com a mão. Neste momento, afastei-me da parede e me aproximei dele. Nenhuma palavra me veio aos lábios. Não sabia o que dizer. Só sei que avancei para o luar à sua frente, que sua cabeça escura e anelada levantou-se num solavanco e vi seus olhos. Durante algum tempo ele me olhou. Vi a luz refletida naqueles olhos e depois em dois pontiagudos dentes caninos. Então, um grito louco e abafado pareceu sair das profundezas de sua garganta que, por instantes, pensei ser a minha. O humano rolou nas pedras, deixando escapar um gemido de medo, e o vampiro arremeteu sobre mim, aquele urro elevando-se de novo, enquanto o mau cheiro de seu hálito fétido enchia minhas narinas e os dedos em garra penetravam até o fundo de minha capa. Caí de costas, batendo a cabeça na parede. Minhas mãos agarravam sua cabeça, apertando um bolo de sujeira embaraçada que era seu cabelo. Subitamente, o pano podre e úmido de seu casaco rasgou-se em meus dedos, mas o braço que me segurava era firme como ferro. E, ao lutar para puxar a cabeça para trás, os caninos tocaram a carne de minha garganta. Atrás dele, Cláudia gritou. Algo atingiu a cabeça dele, fazendo parar de repente. E foi novamente atingido. Virou-se como se pretendesse derrubá-la com um sopro, e lancei meu punho em seu rosto com toda a força. Novamente uma pedra caiu sobre ele, enquanto Cláudia fugia, e eu lancei todo o meu peso sobre seu corpo, sentindo sua perna manca se agitar. Lembro-me de ter batido sua cabeça no chão inúmeras vezes, todos meus dedos puxando aqueles cabelos imundos pelas raízes, seus caninos projetados em minha direção, suas mãos arranhando, fincando-se em mim. Rolamos muito tempo até que eu o imobilizei no chão, e o luar iluminou seu rosto. E compreendi, entre soluços ofegantes, o que tinha nas mãos. Dois orifícios pequenos e horrendos lhe serviam de nariz. Apenas uma carne pútrida, semelhante ao couro, cobria-lhe o crânio. E os andrajos esfarrapados e rosto que o protegiam estavam grossos de terra, limo e sangue. Eu lutava com um cadáver negligente e animado. Não mais do que isso. Lá de cima desceu uma pedra pontiaguda que o atingiu na testa, e uma fonte de sangue esguichou de seu rosto. Continuou lutando, mas outra pedra caiu com tanta força que ouviu seus ossos se partirem. Jorrou sangue do cabelo emaranhado, ensopando pedras e grama. O peito afava sob mim, mas os braços estremeceram e pararam. Levantei-me com um nó na garganta, o coração disparado, cada fibra de meu ser dolorida pela luta. Por um momento pensei que a torre tremia, mas depois voltou a se aprumar. Fiquei encostado à parede, fitando a coisa, o sangue correndo em meus ouvidos. Aos poucos fui notando que Cláudia estava ajoelhada em seu peito, que examinava a massa de cabelos e ossos que tinha sido sua cabeça. Estava espalhando os fragmentos do crânio. Tínhamos encontrado o vampiro europeu, a criatura do velho mundo. Estava morto. Fiquei muito tempo deitado na escada larga, sem me importar com a poeira que a cobria, sentindo o frio da terra no rosto, olhando-o simplesmente. Cláudia ficou de pé, as mãos pendendo ao lado de seu corpo. Vi seus olhos se fecharem por um instante, duas pálpebras minúsculas que faziam-na parecer uma pequena estátua branca enluarada. E seu corpo começou a balançar muito lentamente. Cláudia, chamei-a. Ela acordou. Estava tão desolada como raramente a vira. Apontou o humano que jazia estatelado no chão da torre, perto da parede. Ainda estava imóvel, mas eu sabia que não estava morto. Tinha me esquecido completamente dele. Com meu corpo doendo como estava, meus sentidos ainda enevoados pelo fedor do cadáver sangrento. Mas agora eu vi o homem. E em algum ponto de meu ser compreendi qual seria seu destino, e não me preocupei com isso. Sabia que apenas uma hora nos separava do amanhecer. Está se mexendo? Disse-me ela. Tentei me levantar dos degraus. Melhor que não tivesse acordado, que nunca mais acordasse. Era só isso que queria dizer. Ela se aproximou dele, passando indiferente pela coisa morta, que quase tinha nos matado. Vi suas costas e o homem estendido à sua frente, contorcendo os pés sobre a grama. Não sei o que restava ver ao me aproximar. Que camponês ou fazendeiro aterrorizado, que miserável infeliz que aquela coisa havia trazido até ali. Por um momento não percebi que o humano era Morgan, cujo rosto pálido surgia agora sob o luar. As marcas do vampiro em seu pescoço. Seus olhos azuis, olhando mudos e inexpressivos o espaço à sua frente. De repente, quando cheguei mais perto, eles se arregalaram. Louis, murmurou espantado, seus lábios movendo-se como se quisessem pronunciar algo e não pudessem. Louis, repetiu de novo. Então vi que estava sorrindo. Quando fez força para se colocar de joelhos, deixou escapar um som seco e irritante. Seu rosto lívido e contorcido se concentrou quando o som morreu em sua garganta, e ele sacudiu a cabeça desesperado, o cabelo ruivo solto e embaraçado, caindo sobre seus olhos. Virei-me e fugi. Cláudia gritou por mim, segurando-me pelo braço. Já viu a cor do céu? Sibilou. Morgan estava apoiado nas mãos, atrás dela. Louis! Ele gritou de novo, a luz cintilando em seus olhos. Parecia cego para as ruínas, cego para a noite, cego para tudo a não ser um rosto conhecido, aquela mesma palavra escapando de seus lábios. Cobri os ouvidos com as mãos, afastando-me dele. Quando levantou o braço, vi que sangrava. Podia cheirar o sangue, além de vê-lo. E Cláudia também. Ela se abateu sobre ele rapidamente, imprensando-o contra as pedras, seus dedos brancos percorrendo seu cabelo vermelho. Ele tentou levantar a cabeça. Suas mãos esticadas emolduraram o rosto dela e, de repente, ele começou a puxar seus cachos amarelos. Ela mergulhou os dentes, e as mãos penderam inúteis a seu lado. Já estava na orla da floresta quando ela me alcançou. Precisa ir até ele. Pegá-lo, ordenou. Eu podia sentir o cheiro de sangue em seus lábios, ver o calor de suas faces. Seu pulso ardeu em minha pele, mas ainda assim não me movi. Escute, Louis, disse-me ela, em tom de desespero e zangada. Deixei-o para você, mas ele está morrendo. Não há tempo. Tomei-a nos braços e iniciei a longa descida. Nenhuma necessidade de cuidado, nenhuma necessidade de segredo. Nenhuma criatura sobrenatural espreitando. A porta dos segredos da Europa Oriental tinha se fechado novamente. Abria caminho na escuridão em direção à estrada. Tem de me ouvir? Ela gritou. Mas segui em frente, apesar dela, de suas mãos agarrando meu casaco, meu cabelo. Está vendo o céu? Está? Repreendeu-me. A única coisa que fazia era soluçar enquanto atravessava a corrente gelada e corria pela margem à procura da lanterna na estrada. Quando encontrei a carruagem, o céu estava azul escuro. Dê-me o crucifixo, gritei para Cláudia, chicoteando os cavalos. Só temos um lugar para ir. Ela se agarrou em mim enquanto a carruagem balançava nas curvas e se aproximava da aldeia. Quando vi a névoa se elevando das árvores marrons, escuras, senti profunda melancolia. O ar estava frio e fresco. Os pássaros haviam começado. Era como se o sol estivesse nascendo, mas não me importei, pois sabia que ainda não estava amanhecendo, ainda tínhamos tempo. Era um sentimento maravilhoso, apaziguador. Os arranhões e cortes queimavam minha carne e meu coração doía de fome, mas minha cabeça parecia maravilhosamente leve, até ver as formas cinzentas da hospedaria e o campanário da igreja. Estavam nítidos demais. E lá em cima as estrelas desmaiavam rapidamente. Em um instante estava batendo na porta da hospedaria. Quando se abriu, apertei o capuz contra o rosto e protegi Cláudia, como um embrulho, sob a capa. Sua aldeia está livre do vampiro, disse para a mulher, que me olhava atônita. Eu segurava o crucifixo que ela havia me dado. Agradecemos a Deus que esteja morto. Achará seus restos na torre. Avise logo ao seu povo. Passei por ela e entrei na hospedaria. Murmúrios elevaram-se instantaneamente, mas insisti que estava mais cansado do que podia suportar. Precisava rezar e descansar. Deviam tirar meu baú da carruagem e levar-me a um quarto decente onde pudesse dormir. Mas estava esperando uma mensagem do bispo de Varna e só queria ser acordado se ela chegasse. Apenas nesse caso. Quando o bom padre chegar, diga-lhe que o vampiro está morto. Sirva-lhe comida e bebida enquanto espera por mim, disse eu. A mulher se benzia. Compreende? Falei galgando as escadas. Não podia revelar minha missão enquanto o vampiro não estivesse. Sim, sim, respondeu ela. Mas você não é padre? A criança? Não, só que entendo muito desses assuntos. O maldito não é segredo para mim, disse-lhe eu. Parei. A porta da saleta estava aberta, sem nada além da toalha branca, sobre a mesa de carvalho. Seu amigo, disse-me ela, olhando para o chão, correu para a noite. Estava louco. Simplesmente balancei a cabeça. Podia ouvi-los gritar quando fechei a porta do quarto. Pareciam estar correndo em todas as direções. E depois veio o som agudo do sino da igreja nas badaladas rápidas de alarme. Cláudia escapulira de meus braços e ficou me olhando gravemente trancar a porta. Muito lentamente, levantei a aldrava da veneziana. Uma luz gelada penetrou no quarto. Ela ainda me estendia a mão. Aqui, ela disse. Devia ter percebido que eu estava confuso. Senti-me tão fraco, tive a impressão de que seu rosto tremia, com o azul dos olhos dançando sobre suas faces brancas. Beba, murmurou chegando mais perto. Beba, e me ofereceu a carne macia e tenra de seu pulso. Não. Eu sei o que fazer. Já não o fiz no passado? Recusei. Foi ela quem fechou bem a janela, trancando a porta pesada. Lembro-me de haver ajoelhado na pequena grade sentido a madeira antiga entalhada. Estava podre, sob a superfície envernizada, e cedeu sob meus dedos. De repente vi que meu pulso a atravessava e senti a punhalada seca das lascas. Depois lembro-me de ter tateado no escuro e agarrado algo quente e palpitante. Uma corrente de ar frio tocou meu rosto, e vi a escuridão me envolvendo, fresca e úmida, como se aquele ar fosse uma água silenciosa a escorrer por entre as paredes quebradas e enchendo o quarto. O quarto tinha desaparecido. Eu bebia numa fonte inesgotável de sangue quente que fluía por minha garganta, meu coração palpitante em minhas veias, aquecendo novamente minha pele, apesar da água gelada e escura. E a pulsação do sangue que eu bebia ficou mais lenta. Meu corpo inteiro implorou que não silenciasse, meu coração batendo, tentando obrigar o outro coração a bater com ele. Senti que me levantava como se flutuasse na escuridão. E então a escuridão, como o pulsar do coração, começou a se desvanecer. Algo reluziu em meu desmaio. Estremecia sempre que havia passos na escada, nos assoalhos, rolar de rodas e batidas de patas de cavalos na terra, e sempre que tremia, tilintava. Havia uma pequena moldura de madeira na qual emergia, através da chama pálida, a figura de um homem. Era familiar. Conhecia sua complexão esguia e comprida, seu cabelo preto e ondulado. Depois percebi que seus olhos verdes me fitavam. E naqueles dentes, em seus dentes, havia algo imenso, macio e marrom, que ele apertava firmemente com as duas mãos. Era um rato. Segurava um grande e repugnante rato marrom, de pé, boquiaberto, e com uma grande cauda em arco paralisada no ar. Gritando, ele o lançou longe e ficou olhando, espantado, sangue escorrendo de sua boca aberta. Uma luz cauterizante bateu em meus olhos. Tentei abri-los mesmo assim e o quarto todo brilhava. Cláudia estava bem à minha frente. Não foi uma criancinha, mas alguém muito maior que me puxou para si com ambas as mãos. Estava ajoelhada e meus braços contornaram sua cintura. Então desceu a escuridão e eu a mantive agarrada a mim. O trinco voltou a seu lugar. Uma dormência bateu-se sobre meus membros e depois foi a paralisia do esquecimento. E era assim que acontecia pela Transilvânia, Hungria e Bulgária, e por todos aqueles países onde os camponeses sabiam que os mortos, e vivos ao mesmo tempo, andavam e as lendas de vampiros abundavam. Em todas as aldeias onde encontramos o vampiro, deu-se no mesmo. Um cadáver descuidado? Sempre, disse o vampiro, quando conseguimos encontrar tais criaturas. Lembro-me de um punhado. Às vezes, limitávamos-nos a observá-los de longe, todos muito familiares com suas cabeças flácidas e bovinas, seus ombros magros, suas roupas podres e esfarrapadas. Numa vila era uma mulher, só que provavelmente morta há poucos meses. Os aldeões já a tinham visto e a conheciam pelo nome. Foi ela quem nos proporcionou a única esperança que acalentamos depois do monstro da Transilvânia. E esta esperança deu em nada. Ela fugiu de nós pela floresta, e nós corremos atrás dela, agarrando-a pelo cabelo comprido e preto. Sua mortalha branca estava ensopada de sangue seco, seus dedos cheios de terra da sepultura, endurecida. E seus olhos eram inanimados, vazios, dois poços que refletiam a lua. Nenhum segredo, nenhuma verdade, somente desespero. Mas que criaturas eram essas? Por que eram assim? Perguntou o rapaz, fazendo uma careta de desagrado. Não compreendo. Como podia ser tão diferente de você e Cláudia? Eu tinha minhas teorias. E Cláudia também. Mas meu sentimento mais constante era desespero. E foi movido pelo desespero do medo que tínhamos matado o único vampiro igual a nós, Lestat. Mas isto parecia inimaginável. Se ele possuísse a sabedoria de um feiticeiro ou os poderes de uma bruxa, poderia compreender que, de algum modo, conseguira arrancar uma vida consciente das mesmas forças que governavam aqueles monstros. Mas ele não passava de Lestat, tal como o descrevi. Destituído de mistério, finalmente, seus limites tão familiares a mim, naqueles meses na Europa Oriental, quanto seus encantos. Queria esquecê-lo, mas estava sempre me lembrando dele. Como se as noites vazias fossem feitas para que se pensasse nele. Às vezes me tornava tão vivamente consciente dele que ele me parecia ter acabado de sair do quarto, com o timbre de sua voz ainda ressoando. De algum modo, me confortava e perturbava o fato de, apesar de minha vontade, eu ainda vislumbrar seu rosto. Não como o vira naquela noite do incêndio, mas como nas outras noites, na última vez em que ficara conosco em casa, as mãos tocando indolentes as teclas do espinete, a cabeça inclinada para o lado. Sentia um mal-estar mais tenso do que a angústia quando vi o que meus sonhos estavam fazendo. Queria-o vivo. Nas noites escuras da Europa Oriental, Lestat foi o único vampiro que encontrei. Mas os planos de Cláudia eram de natureza muito mais prática. Fez-me repetir inúmeras vezes o que havia acontecido na noite em que ela se transformara em um vampiro no hotel de Nova Orleans, procurando incessantemente alguma pista que explicasse por que aquelas coisas encontradas nos cemitérios do interior não tinham alma. Queria saber se, após a infusão de sangue de Lestat, caso ela fosse sepultada e presa até que a necessidade sobrenatural de sangue obrigasse a quebrar a lápide, o que teria acontecido com sua mente faminta, como estava até um ponto insuportável? Seu corpo poderia ter sobrevivido apesar de não restar mais alma, e teria ficado vagando pelo mundo, atacando o que encontrasse, como tínhamos visto as criaturas fazerem. Era assim que ela as explicava. Mas quem as criara, quem havia iniciado o processo? Era isto que não conseguia explicar e que mantinha sua esperança de descobrir algo quando eu, de pura exaustão, já não almejava mais nada. Eles se reproduzem, isto é óbvio. Mas onde começou? Perguntou. E então, em algum ponto próximo dos arredores de Viena, me fez a pergunta que nunca tinha escapado de seus lábios. Por que eu não poderia fazer o mesmo que Lestat fizera conosco? Por que eu não poderia fazer outro vampiro? Não sei por que a princípio nem compreendi o que estava dizendo. Só sei que ao pesquisar minha natureza, com todo empenho, senti um medo especial desta pergunta, que era praticamente a pior de todas. Compreenda, não via nada de forte em mim. A solidão já tinha me feito pensar nesta mesma possibilidade alguns anos antes, quando sucumbi aos encantos de Babette Frenier, mas a retivera dentro de mim como uma paixão proibida. Passei a evitar a vida mortal. Matava desconhecidos. E o inglês Morgan, por ser meu conhecido, estava tão a salvo de meu abraço fatal quanto Babette havia estado. Ambos me causavam muita dor. Não podia pensar em matá-los. Vida e morte. Era monstruoso. Afastei-me de Cláudia. Não responderia sua pergunta. Mas, inflamada como estava, espicaçada em sua impaciência, ela não poderia suportar minha recusa. Aproximou-se de mim, encorajando-me com mãos e olhos como se fosse a minha filha adorada. Não pense nisso, Louis, disse-me mais tarde, quando confortavelmente hospedados em um hotel suburbano. Eu estava de pé junto à janela, olhando o brilho distante de Viena, tão ávido por aquela cidade, sua civilização, suas delicadas proporções. A noite estava clara e a névoa da cidade cobria o céu. Quero deixá-lo à vontade, apesar de nunca saber exatamente como fazê-lo. disse ela em meu ouvido, afagando meu cabelo. Faça isto, Cláudia, respondi. Deixe-me à vontade. Diga-me que nunca mais falará sobre a possibilidade de eu produzir vampiros. Não desejo outros órfãos como nós, respondeu-me, rapidamente demais. Minhas palavras a perturbaram. Meus sentimentos a perturbaram. Quero respostas, conhecimento, disse. Mas diga-me, Louis, o que o faz ter tanta certeza de que nunca produziu um vampiro sem saber? Novamente me tornei deliberadamente embotado. Precisava olhar para ela como se não compreendesse o significado de suas palavras. Queria que ficasse calada a meu lado e que chegássemos a Viena. Afastei seu cabelo, deixei meus dedos tocarem seus longos cílios e afastei o olhar. Afinal, o que é preciso para fazer aqueles monstros? Continuou ela. Aqueles monstros vagantes. Quantas gotas do seu sangue misturadas com o sangue de um homem? E que tipo de coração é preciso para sobreviver ao primeiro ataque? Senti que estava olhando para mim e continuei ali, de braços cruzados, encostado à janela, olhando para longe. Aquela Emily de cara branca, aquele inglês miserável, disse ela, ignorando a pontada de dor em meu rosto. Seus corações não eram nada, e o medo da morte os matou tanto quanto a perda de sangue. A ideia os matou. Mas e os corações que sobreviveram? Tem certeza de não ter formado uma liga de monstros que, de tempos em tempos, tentaram vã e instintivamente seguir os seus passos? Quais os projetos de vida destes órfãos que você deixou para trás? Um dia aqui, uma semana ali, até que o sol os transforme em cinzas ou que uma vítima mortal os fira. Pare, implorei. Se soubesse como vejo tudo o que descreve, não o descreveria. Digo-lhe que nunca aconteceu. Lestat me sugou até a morte para me transformar em vampiro. E me devolveu todo o meu sangue misturado ao seu. É assim que se faz. Afastou o olhar de mim e acho que depois olhou para suas próprias mãos. Creio que a ouvi suspirar, mas não tenho certeza. E então seus olhos me examinaram lentamente, de cima a baixo, até finalmente encontrarem os meus. Pareceu sorrir. Não tenha medo de minhas fantasias, disse baixinho. Afinal, a última palavra continuará com você, não é mesmo? Não compreendo, respondi. E quando ela se virou, soltou uma gargalhada insensível. Pode imaginar, disse tão baixo que mal pude escutá-la. Um pacto de crianças. Isto é tudo o que posso fazer. Cláudia, murmurei. Descanse, disse ela abruptamente, ainda em voz baixa. Juro que assim como odiava Lestat... Parou. Sim, murmurei. Sim. Assim como odiava... Com ele nos sentíamos completos. Ela me olhou, as pálpebras trêmulas, como se o leve altear de sua voz a perturbasse tanto quanto a mim. Não, só você se sentia completa, disse-lhe eu. Pois tinha nós dois, um de cada lado, desde o início. Acho que neste momento ela sorriu, mas não estou certo. Inclinou a cabeça, mas podia ver seus olhos movendo-se sob os cílios, pois para os dois lados. Então ela disse. Um de cada lado. Você visualiza essa cena. Como visualiza todo o resto? Certa noite, há muito tempo, havia sido tão concreta para mim que ainda tinha a sensação de presenciá-la, mas não lhe disse isso. Ela estava desesperada, fugindo de Lestat, que queria obrigá-la a matar uma mulher, na rua, da qual ela se afastara, obviamente assustada. Tinha certeza de que aquela mulher se parecia com sua mãe. Finalmente, ela escapou inteiramente de nós, mas a encontramos no armário, entre casacos e paletós, agarrada à boneca. e levando-a para o beco, senti-me a seu lado e comecei a cantar para ela, que me olhava agarrada à boneca, como se tentasse irracional e misteriosamente fazer cessar uma dor que ela própria não começara a compreender. Pode visualizá-lo? Esta esplêndida domesticidade, lâmpadas fracas, o vampiro pai cantando para a filha vampiro? Somente a boneca tinha um rosto humano. Somente a boneca. Mas precisamos fugir daqui, disse-me Cláudia, que eu tinha à minha frente, de repente, como se acabasse de lhe ocorrer um pensamento especialmente urgente. Levou as mãos aos ouvidos, como se os protegesse de um som horrendo. Fugir das estradas que deixamos para trás, do que vejo em seus olhos agora, pois estou dando trela a pensamentos que não passam de meras considerações. Perdoe-me, disse eu, o mais delicadamente que pude, afastando-me lentamente daquele quarto remoto, daquele berço de babados, daquela assustada criança monstro e da voz de monstro. E Lestat? Onde estava Lestat? Um fósforo riscado no outro quarto, uma sombra saltando de repente para a vida, com luz e sombras nascendo onde antes só havia escuridão. Não, me perdoe você, dizia ela agora, naquele quartinho de hotel, perto da principal capital da Europa Oriental. Não, perdoamos um ao outro, mas não o perdoamos, e sem ele, vê como ficam as coisas entre nós. Só agora, que você está cansada e tudo parece um pesadelo, disse a ela e a mim mesmo, pois não havia mais ninguém no mundo com quem pudesse falar. Ah, sim. E é isto que deve terminar. Juro, começo a compreender qual foi o nosso erro. Devemos passar rapidamente por Viena. Precisamos de nossa língua, de nossa gente. Agora quero ir diretamente para Paris.